Começa agora o Quadrincast. Spartans! Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I am Iron Man. I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Olá, ouvintes da Tropa Quadrincast, bem-vindos a mais um Quadrincast. Voltamos já em 2016, você ouviu o nosso Quadrincast passado sobre Torre de Babel. E hoje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre uma celebração de uma celebração. Por incrível que pareça, vai fazer sentido. Porque nós vamos falar de uma coisa que aconteceu há 30 anos atrás, lá nos Estados Unidos, que era uma celebração de 25 anos da Marvel. Nós vamos falar aqui do famoso novo universo, não é o All New, All Different, All não sei o que que você tá lendo agora nas revistas, né, que estão saindo por aqui, mas é aquele novo universo que foi uma tentativa de fazer um selo novo da Marvel com personagens completamente independentes das histórias da Terra 616. Olha só, não sei se ele é tão famoso assim não, hein, não sei não. aqui no Brasil, acho que pouca gente leu, né, porque afinal... Cara, eu tô chocado, né, de você falar que é 30 anos atrás, cara. Eu não tinha feito essa conta ainda, cara. Isso pesou muito agora pra mim, assim. Inclusive, pesou em termos de autoestima, inclusive. pra gente, como eu e a Laurentina, que compramos essas revistas na banca, né? Isso diz muito sobre a nossa idade, né? Não, e quando você me chamou, eu falei, tá, maneiro, vamos fazer isso. Eu não entendi. Uma parte de mim ficou pensando, pô, por que ele vai falar disso agora? Aí agora fez todo sentido. Faz 30 anos, caralho. 30 anos agora, cara. É bom. Uau. Pra quem não me reconhece, aqui é o Luiz Garavello. Comigo aqui está o membro integrante, um dos fundadores da quadrinha, né? E agora voltando a carga toda, Leandro Laurentino. Pois é, cara. A única coisa que eu tenho a dizer sobre isso é que, pela primeira vez na vida, eu senti pena do Jim Shooter. Pra você ver o que foi a confusão que foi isso aí, né? E conosco também nosso convidado especial, voltando ao Quadrincast, não mais depois de 5 anos, né? O nosso amigo que grava lá no Por Trás da Máscara e no Podcastinadores, eu não vou conseguir falar aquilo direito, né? Fernando Caruso. É isso aí, eu mesmo, o comediante nerd assumido mais lindo da televisão brasileira. Por curiosidade, qual seria a comparação, né? Qual o outro? Não tem nenhum outro, eu posso então, criar esse título pra mim. Certo. Não, então. A hora é agora, entendeu? Como é que é o comediante nerd mais lindo da. Não, comediante nerd assumido mais lindo da televisão. Porque talvez tenha uns aí que não assumiram. Verdade. Por exemplo, o Bento Ribeiro, eu sei que ele é nerd, ele faz a linha galã. Mas ele não assumiu ainda. Não, ele nem vai, né? Porque quebra um pouco da linha galã, né? Exatamente. Ninguém vai. Por isso que na minha vida civil eu não deixo transparecer com a sua nerd, que eu quero manter a minha linha galã. Só falta eu conseguir chegar na aparência galã. Eu, como fui geneticamente impossibilitado de manter a linha galã, eu prefiro assumir o lado nerd mesmo. Mas é isso aí, a gente vai falar sobre essa tentativa da Marvel de, vamos dizer assim, de fazer o universo Ultimate antes de ser Ultimate, né? Esse tiro na água do Jim Shooter, né? Por assim dizer. Olha o que falam, tá vendo, pessoal? Olha o que falam, esse é o problema, tá vendo? O Jim Shooter, coitado, ele entrou nessa roubada e agora ele tem que receber as pedras, tá vendo como é que é? Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso depois da nossa vinhetinha. Voltando para falar sobre essa história aí de novo universo, né? Muita gente provavelmente não vai nem saber o que a gente tá falando, né? Provavelmente só os veiacos mesmo, né? O novo velho universo, quer dizer, o velho novo universo. Exatamente, né? A quantidade de gente que vai olhar as imagens que estão aí no nosso site e não vão reconhecer nada vai ser absurdo. Olha, eu vou dizer que eu sou um deles, tá? Tá vendo? Eu sei da história, eu li sobre essa história em matérias, acho que eu li uma matéria na Mundo Super-Herói, eu acho. Mas eu, nunca, não sei o nome de uma porra dessa aí, não sei nada. Então, na verdade, só explicando um pouquinho o que foi essa ideia do novo universo, né? Em 1976, a Marvel comemorava 25 anos do lançamento de Fantastic Four, né? A revista que originou a Marvel como nós conhecemos hoje, né? E gerou a Casa das Ideias. Exatamente. Né? Antes a Marvel era só a Marvel. Exatamente. Meio Atlas, meio Marvel, Paraná, mas... Timely. É, a Marvel começa mesmo quando nasce aí o Quarteto Fantástico. Mas o editor da Marvel, em 1986, aê, era Jim Shooter. E ele veio com uma ideia interessante, pra dizer no mínimo, pra comemorar esse marco da Marvel, né? Que foi lançar uma linha, né? Um selo completamente distinto das histórias da Marvel que já estavam sendo publicadas, que seria um mundo, em tese, sem coisas mitológicas, sem deuses, sem magia. Pé no chão. Exatamente. É, sem raças alienígenas. Tinha uma série de restrições, né, que eles criaram para esse novo universo, né? A ideia, pelo que eu li, é que tinha que ser o mundo que aparece para você através da janela. Era, exatamente. Esse era o conceito do novo universo. Mas você vê as capas e eu não vejo esse mundo na minha janela, não, viu? Mas ok. Eu não sei o que a pessoa tem que ter tomado para ver aquele mundo ali. O Jim Shooter foi um editor bastante controverso, né? Tipo, ele chacoalhou bastante a Marvel nos anos 80. Se você dá uma olhada no... Aí tô falando do universo normal mesmo, né? O 616. É, o universo Marvel, né? Nessa época. Caralho, tá todo mundo diferente. O Homem-Aranha tá com uniforme preto. Thor, eu acho que tava... Ou ele tava de barba, ou tava de armadura... O Capitão América também não tava de nômade, não sei. Enfim, tá tudo chacoalhado ali, né? Não é, e é bem curioso isso, porque inclusive, na época que surgiu a ideia do novo universo, né? Aquela coisa de que, ah, não, a gente precisa comemorar os 25 anos de algum jeito. O Jim Shooter, ele deu duas ideias pra Marvel. Uma delas era, ah, vamos começar tudo do zero, sabe? Olha meio que aí. Vamos fazer um reboot, vamos começar tudo do zero, tudo título capa número 1. Não sei de onde ele tirou essa ideia, né? Ali, em 86. Eu não sei nem onde ele tinha pensado nisso. Ele teve infinitas ideias, né? Pra falar a verdade. Mas ele falou, a gente pode fazer infinitas isso. Infinitas ideias. Exatamente. Mas aí foi aquela história. Mas, pô, as revistas estão vendendo pra caramba. Mal sabia ele o que ia acontecer dali a alguns anos, né? Mas, assim, naquele momento tá vendendo muito. Então, ele falou, pô, a gente vai fazer isso? Vai acabar com todo o universo que tá vendendo aí, tá dando dinheiro e tal? Não vamos fazer isso, né? Ninguém vai aceitar isso. Ele, ou então, a gente pode celebrar os 25 anos de um universo com a criação de um totalmente novo. E aí, ele teve essa brilhante ideia aí do novo universo. Que, sinceramente, a ideia não é ruim. Ele disse na... entrevista já que ele apresentou a ideia pro Stan Lee, o Stan Lee disse que adorou e tal, e aí depois a gente vai ver aí ao longo do cast que o Stan Lee ou mudou de opinião ou foi extremamente cara de pau e ocultou depois no final das contas. Ou as duas coisas, né, de repente. É, hoje. O Stan Lee já tá o quê? Com 120 anos, ele vai ver, ele tava senil já. Na minha última contagem ele tava com 250 e ainda firme ali, forte e tal. Na verdade a gente sabe que ele foi substituído, né? Eu acho que ele tomou aquele soro do Nick Fury lá. Nick Fury, a Fórmula Infinita. A Fórmula do Infinito, com certeza. Ou ele é clonado da Tia May, né, de repente, né? Porque é o dois pra... Não dá pra dizer que é um MVA, porque ele teria usado um corpinho mais maneiro, né? Na verdade, se é um MVA, é o MVA mais burro da face da Terra, né? Mas voltando, né, na verdade o Jim Shooter foi que teve a ideia, mas ele não fez tudo sozinho, né, ele reuniu um monte de pessoas, né, o Tom DeFalco. Esse é o cara errado, esse é o Tom DeFalco. Ele não tava na frente do Homem-Aranha nessa época, não é aquela morte da Capitã Jean Wolfe, não é dele, não? Acredito até que seja, porque o Jim Shooter, em uma dessas entrevistas, quando ele fala sobre o novo universo, ele fala que o Tom DeFalco era o principal, ele era o editor em chefe, né, o editor-chefe da Marvel, na época, e o Tom DeFalco era meio que o braço direito dele, né? Era um dos editores mais conceituados da Marvel na época, e etc. O cara tava com uma moral lá em cima. E aí tá o grande erro do Jim Shooter em relação a isso. O que que fizeram? Né? Tiveram uma reunião aí dos bambambãs da Marvel, vice-presidente, diretoria e tal, e não sei o que, e o Papa presente também. E aí liberaram pro Jim Shooter, foi quanto, Garavello? Quanto que liberaram pra ele? 120 mil de 120 mil dólares. Somente 120 mil. Não é como se fosse também a maior fortuna do mundo, né? Mas 120 mil pra produzir 8 quadrinhos, dá, né? Dá. E ainda há 30 anos atrás, né? 120 mil já era. 120 mil era uma graninha, né? É, pois é, então. Eu tô achando que talvez seja Peter David, não seja o Tom DeFalco que fez a morte da Capitã Jean The Wolf. Ah, tá, eu não sei. Deixa eu ver aqui, peraí. Talvez ele fosse o editor do Homem-Aranha, não sei, né? É, eu acho que talvez seja isso, porque é uma das coisas que o Jim Shooter fala, que o Tony Falco era um dos principais editores dele, era o braço direito dele e tal, meio que, inclusive, usa a palavra assistente, né? Mas isso é porque o Jim Shooter é arrogante pra caraca. Não, e só pra confirmar mesmo, quem escreveu A Morte de The Wolf foi o Peter David mesmo. É. Então, provavelmente, o Tom DeFalco era só mesmo editor, né? Então, mas, na verdade, o Jim Shooter, ele conta que ele pegou essa grana, deve ser 120 mil dólares, que aí os papas da Marvel entregaram pra ele. E o Tom DeFalco, segundo o Jim Shooter, a gente nunca vai saber a história real, mas segundo o Jim Shooter, ele falou que o Tom DeFalco ficou, pô, aí, é o novo universo, deixa na minha mão, cara. Pô, é minha chance, cara, deixa aqui, deixa, por favor, é minha chance, cara, me entrega aí, deixa isso comigo e tal. Aí o Jim Shooter falou, tá legal, fica contigo. E aí o Tom desfalcou o universo. É, exatamente. Ai, meu Deus do céu. É verdade. Precisava disso, né? Precisava. E juntando-se a nós agora, nosso amigo Carlos Vinícius Marins, tá por aí, velho? Aê! Aê! Não, demorei, mas cheguei. Você entrou na chamada, eu não consigo te ver na chamada, você tá... Ah, tá, é aquele lance de ficar invisível, pra mulherada não ver. Pelo menos não tem vídeo eu aqui, não, né? Tenho vocês no, você não tem. Sim, a não, gente, tenho... É uma questão de... Ah, é isso. Eu só tenho o Leandro, quer dizer, eu só tenho o Luiz e o Henrique só. Pô, mas eu tô te vendo aqui, tranquilão. Ah, tá? Que bom, não tô te vendo não. Ah, então o Laurentino te bloqueou, na verdade. Sim, eu tinha esquecido disso, não. Importante isso. Então dá um oi aí pra galera que você tá chegando agora. Oi, galera, tudo bom? Estou chegando agora. Porque o Tom DeFalco ficou enchendo o saco dele, segundo ele, pra poder pegar essa missão pra ele, né? Pra ter uma espécie de autonomia criativa aí. Isso, imagina, sou o responsável por um novo universo que tá sendo feito. E aí, segundo ele, ele ficou durante um ano com esses 120 na mão, né, segurando, e perguntando pro Tom DeFalco, e aí, tem alguma coisa? E aí? E aí, o que você fez até agora? E aí, como é que tá? Criou alguma coisa? Fez alguma coisa? Aí, de repente, ele falou que tudo que o Tom DeFalco apresentava era basicamente, era Marvel, só que pior. Ou seja, não era Marvel que ele queria pro negócio. Entendeu? Então, disseram que parecia que ele ia fazer algo que a Marvel acabou fazendo depois com o Ultimate, né? Fazer uma versão dos heróis da Marvel, só que um pouco diferente. O que não era o que eles queriam naquele momento, né? Exatamente. Eles estavam buscando um universo diferente, e com aquele conceito lá de o mundo que você consegue ver pela sua janela e tal. As ideias do Tony Falco não se encaixaram. A passar desse um ano da grana emperrada lá, e cara, uma coisa que você aprende em qualquer empresa: te deram um dinheiro pra você gastar, você gasta esse dinheiro logo, porque tudo pode mudar de uma hora pra outra. É, exatamente. Que é o que a gente vai falar mais pra frente, o que deu muito problema com essa linha nova, né? É, porque na verdade, logo depois que passou esse ano, né, o Jim Shooter chamou um monte de gente, né, chamou o DeFalco, chamou o Art Goodwin, o John Morelli, o Mark Guenald. Goodwin, cara. Esse cara já não tava velho pra caralho, já? Cara, e se tu vê as ideias dele, tu vê que realmente pouca coisa vingou ali. É, mas você pensa bem, metade do universo, desse novo universo, foi ideia do Art, né? É verdade. É, brother, mas você vai fazer uma parada nova, vai chamar um cara da antiga, uma porrada de maluco despontando aí em 86. Cara, já existem nomes como Alan Moore, como... Frank Miller, então, não? O Alan Moore, então, eu sei que sim, mas, porra, Frank Miller, podia... Mas o Jim Shooter conta exatamente isso, que quando ele pegou os 120 mil dólares, ele imaginou, cara, eu vou trazer os caras de ponta pra poder levar essa linha, pra poder criar e tal. E no final das contas, ele falou que é o seguinte, a Marvel, já pra eu entender pouco, ela foi vendida pra um grupo privado, etc, que tava querendo fazer corte de custos, né? Aí então ele falou que ele foi chamado pra uma reunião lá, e o cara chegou pra ele lá, o bambambam da época, e falou, e aí, você pegou um budget de 120 mil dólares, quanto você já gastou até agora? Ele falou, gastei quase nada e tal. Ele, então, a gente vai ter que cortar teu budget. Ele, não, cara, isso aí ferrou, não vai me deixar ali, cara, você só vai ter 60. Ele, pô, não acredito nisso. Ele falou que no dia seguinte o cara ligou pra ele, e daqueles 60, você gastou quanto? Não, não gastei nada ainda não, tô vendo ainda e tal. Ele, pô, cara, olha só, não tem mais 60 não, tem 40. Caralho. Aí depois ligações de seguidas, em dias seguidos, dizendo pra ele, cara, olha só, sabe aqueles 60 que você tinha, você não tem mais nada. É 40. É, na verdade, ele fala que, numa chamada, ele pergunta pra ele, quanto você já gastou? Ele falou, ah, gastei os 20 mil. Ele falou, tá bom, acabou. Não pode gastar mais nada. Mais nada. Caralho. Mas bem, pelo menos eu fico mais tranquilo de saber que esta merda não custou 120 mil dólares, cara. Porque... não, você olhar e você fala, caralho, isso vale 120 mil? Porra! Pois é, desculpa que ele dá exatamente essa, que aí ele teve que pegar uma galera... ou uma galera só pra pagar aquele valor, porque ele queria trazer gente, e é o que ele diz. Ah, tá. Pô, você vai tirar o cara do Homem de Ferro pra fazer, sei lá, o Homem Batata. Ele, inclusive, usa esse exemplo numa das entrevistas. Ele diz, pô, você vai tirar o cara que tá fazendo o Homem de Ferro pra fazer o Homem Batata? Você só vai conseguir fazer isso se você convencer o cara de que ele vai fazer dinheiro fazendo o Homem Batata. Só que como ele não tinha dinheiro pra dar pro cara, ele teve que se contentar com gente que tava ainda começando no mercado, ou gente como o Ark Goodwin, que e até bem parado, né? É, o John Romita Jr., que fez alguns quadrinhos dele do Star Brand, né? Do Estigma, como foi trazido aqui no Brasil. Por amizade mesmo, gente, foi trabalho voluntário ali mesmo e tal, pra poder ajudar o cara só a pagar o page rate, né? Dos desenhistas, só de quanto o cara já normalmente cobrava pra fazer uma página e pronto. Então, assim, o que ele quis dizer foi mas, seguinte... pô, também não sei se esse argumento também, porque eu acho que a moeda de convencimento, talvez, a partir do momento... Aliás, principalmente a partir do momento que você não tem mais a grana, cara, você tem que deixar de fazer o Homem de Ferro pra fazer o Homem Batata, porque você vai ter autonomia criativa total do seu Homem Batata. Faz no Homem de Ferro você não vai poder fazer qualquer merda, você vai poder fazer ele, sei lá, fritar e botar sal. Já no Homem Batata, tinha que rolar alguma coisa que fizesse com que as pessoas comprassem o conceito e a ideia e vestissem a camisa e levassem pra frente, né? Pô, de uma certa forma, o que aconteceu com a Image Comics, que tem um início meio pernas bambas e tal, mas que no fim acabou gerando boas histórias, porque as pessoas tinham autonomia criativa. E na verdade também teve o caso, né, muitos desses artistas que eles acabaram participando desses títulos, ou eram voluntários, ou, como o caso do John Romita, por exemplo, foi um cara que, segundo o Shooter, foi um cara que chegou pra ele e falou, não, eu quero fazer uma história pra você, não precisa me pagar tudo, tanto não, né? Ou era cara muito novo, né? Você quer ver os nomes também? A gente vê o nome, a lista aqui, uma lista que eu separei aqui de nomes que trabalharam. Pô, você vê Ron Lim, Kate Giffen, Roy Thomas, são nomes fodas. Andy Kubert. Tinha o Mark Teixeira também, né? Mark Teixeira. Nesse caso, caras como, por exemplo, Peter David, Kate Giffen, estavam começando, né? Eles não estavam naquele ápice deles, né? Eles... Não, estavam começando. Um dos primeiros trabalhos deles, né? Kate Giffen, eu acho que não estava começando, não. Ele já não tinha feito a Legião dos Super-Heróis DC? Eu acho que era anterior a isso. Com certeza. Não, eu lembro da Legião, mas eu não lembro. Agora eu não lembro exatamente a época. Até pelo traço que ele tinha na época, ele. Depois da Saga das Eternas. 84 é o. Ele já 82 já é. Ele desenhava? Eu achava que ele escrevia. Ele escrevia, mas ele depois desenhou também. Ele desenhava bastante. A fase final dele na Legião, ele desenhava. Tô vendo, falando em traço, tô vendo aí algumas capas do Mark Teixeira. Não tá ruim, não. O Mark Teixeira tá sólido, tá mandando bem. Ele fica até melhor depois, mas acho que tava no início, sim. É aquilo. Não é que essencialmente... Entendi, não é um chamariz, né? É, exatamente. Não tinha aquele nome de peso pra chamar público, não tinha aquela coisa de... E também a experiência, o próprio Jim Shooter, né, que é um cara bem, como eu falei, arrogante, ele dizia, pô, esses caras não sabiam nem o que estavam fazendo. Olha só, também, gente, eu creio um exagero. Os caras não sabiam nem o que estavam fazendo e tal. Ele meio que quer justificar o fracasso, né? Porque ele, agora, hoje em dia, tudo é culpa do Jim Shooter. Do editor. O Jim Shooter é que levou a fama desse fracasso e tal. Porque no final das contas ficou conhecido como um fracasso, né? É que nem o maluco que criou o jogo do ET pro Atari, né? É bem por aí. Tinha tudo pra ser bom, mas... Deixa pra lá. Não, e assim, até que, tirando esse problema do orçamento, né, que foi, acho que, a grande puxada de tapete, né, nessa linha, até que a Marvel anunciou bastante, né, fez meio que uns carcelzinho pra falar, né, mas Mas depois disso também deixaram meio de lado, né? Viram que não tava dando. Não tava vendendo tanto que eles queriam. É, né? Dá realmente uma impressão nítida de que os 40 mil que foram gastos foi nisso, né? Porque na hora de realmente criar conteúdo, criar, sei lá, um universo novo, ficou faltando, ficou deixando a desejar. É, na verdade, argumentam em si é que a ideia do universo não deu certo. Inclusive, assim, com um ano do universo publicado, tinham 8 títulos, né? E eles encerraram 4. Isso, e o Stigma ainda virou bimestral depois. E o Stigma ainda virou bimestral, exatamente. Então, o Stigma era o do John Romita. Era o que tinha o John Romita no início e que foi escrito pelo próprio Jim Shooter no início também. E que, sem brincadeira, era um dos personagens mais bacanas desse novo livro. E vocês leram, então, essas coisas todas? Não, eu li grande parte. Eu li tudo que saiu no Brasil. Li a parte que saiu em Super Aventuras Marvel, porque quando John Byrne assumiu o Stigma durante um período. Sim. Que foi já pro final da série e tudo. Inclusive foi ele quem fechou, a gente vai falar um pouco mais no futuro quando a gente falar do Stigma, etc. Foi ele quem fechou toda a história do novo universo, né? Ele literalmente, inclusive. Foi ele que acabou de destruir todo o universo. Não, ele fez pra acabar com tudo mesmo. Ele chegou lá pra apagar a luz, com muito gosto. Ninguém mais vai tocar nesse assunto. Ninguém mais vai tocar nesse assunto depois da minha passagem. Mas assim, tiveram títulos que o Stigma tinha um outro título chamado PN7 aqui no Brasil, que nos Estados Unidos era PN7, lá fora. Os X-Men do novo universo. Exatamente. Força PC. Não, o PN7 não era os X-Men. O Força PC era os X-Men do novo universo. Força PC. Mais um título que agora eu não tô lembrando qual foi o outro que durou mais tempo também. Ah, o Justiça, né? Ah, o Justiça. Justiça, isso mesmo. Justiça. Esses quatro até estavam com uma venda que eles diziam bem interessante pra época. Mas como eles chegaram a 30 e poucas edições. 30 e poucas edições e foram cancelados, não por falta de. Não por queda de venda, falta de leitor, nem nada disso, mas é porque o universo não funcionou como um todo e decidiram acabar com a linha, né? Isso, em 89 eles fecharam tudo e falaram, bom, não vamos publicar mais nada, tanto que tem uma. Eles acabaram com tudo que tinha nos títulos, né? E fizeram uma minissérie de 4 edições chamada The War, né? Que seria a conclusão, né? Desse novo universo, né? Que apareceria depois em outras histórias da Marvel, né? Ao longo dos anos. Eu não li nada disso, cara. Eu não vi isso acontecer na banca. Nessa época, eu acho que eu tava ainda, sei lá, tava talvez descobrindo o Chico Bento. Ia ser a novidade pra mim, né? Já tava cansando de ler Mônica e tal. E aí, pô, Chico Bento era tipo... Tá diferente. Depois que eu descobri que eu sou mais velho do que o Caruso, cara, minha degraus aqui, eu tô realmente... Não, mas eu engano, cara, eu engano. Essa cara de acabado aí me garante uma sobrevida. Como é que é? A câmera engorda uns 6 quilos, envelhece 10 anos. O problema é que eu sempre vejo o Caruso no teatro, nem isso ele pode usar, desculpa. Mas então, a gente vai falar agora um pouquinho do que tinha nessa linha, né? Os personagens, as histórias, né? Que na verdade. Quantos títulos? Então, aqui no Brasil, a gente falou, eram 8 títulos, né? Que era Justiça, o PN7. Mas aqui no Brasil eram 2 revistas só, era Justiça e Força PC, né? Isso, né? Então, só falando, eram 8 títulos normais lá fora. Era Justiça, Torpedos, PN7, Merc, o Cão de Guerra. Stigma, Força PC, Trovão e Máscara Noturna. Só que aqui no Brasil, isso saiu em 2 revistas só, né? Que a Abril lançou, né? Em 87. Uma chamada Força PC. Na verdade, pegava o quê? Pegava o carro-chefe, era a Força PC mesmo. E intercalava entre o Stigma, o Trovão e o Máscara Noturna as outras 2 histórias daquela edição. Então você tinha 3 histórias por edição e meio que rotatória ali. Era isso magrinha, era magrinha a revista. Isso também era uma ideia, era aquela revista de 80 páginas na época, né, 84, que eles colocavam 3 histórias, né. Que era meio padrão, né, das revistas nessa época, né. As revistas eram um pouquinho mais gordinhas, acho que elas tinham 4, né. Eram 84 páginas, isso eu lembro. E na Justiça, né, tinha o próprio Justiça, né, tinha o DP7, né, o PN7, né, no caso aqui no Brasil, os Torpedos, que é uma das traduções mais mais esquisitas que eu já ouvi na vida, né? Porque hoje em dia você vai pensar em torpedo, vai pensar em SMS. Né? Mas era verdade... Torpedoes ou era... Não, era, na verdade... Kickers Incorporated. É, exatamente. Caralho. Eram super-heróis que eram antigamente jogadores de futebol americano. Não, chutadores, é isso? É, exatamente. Kickers. Kickers Inc. É, na realidade, só um deles tinha superpoderes, né? Os outros foram tudo na aba. É. Jack Magnificante em inglês, e aqui eu acho que traduziram como... Era... Eu me recuso a puxar isso na memória, mas eu espero que não tenham traduzido como Jack Magnífico aqui no Brasil. Acho que usavam o nome mesmo... Magnificante, né? Acho que usavam o mesmo nome normal dele, é, Magnificante. E, além do Justiça e do Torpedos, né, tinha o Penny 7 e Merck, o Cão de Guerra, nessa revista Justiça, né? Que as duas duraram exatamente 12 edições, né? As duas saíram juntas aqui no Brasil, né? Eu lembro que Abril também fez ali um mês carcel, publicão, novo Universo Marvel, heróis novos, tudo diferente, né? Era uma proposta interessante de você poder, como também fizeram no Cusco Marvel Ultimate, acompanhar o universo novo surgindo, histórias do zero, e só seriam duas revistas por mês. Exatamente como foi o 2099, alguns anos depois, né? Exatamente. Também, né? Foi com o X-Men 2099 e Homem-Aranha 2099. É, que no caso do 2009 começou com Homem-Aranha e depois de um tempinho já lançaram o X-Men, se eu não me engano. É uma coisa que até eu vi um dos criadores, e foi o Tom DeFalco, né? Esse que foi responsável aí por um ano de ideias ruins para esse universo, ele ter comentado que o que eles não tinham entendido, na verdade, uma coisa que faltou muito no conceito, é que eles ficaram muito presos na história de que, ah, não, tem que ser o mundo real, tem que ser o mundo que você consegue ver da tua janela e etc. Só que, assim, o que eles não conseguiram perceber foi que, a partir do momento em que aqueles seres começassem a surgir no mundo, o mundo ia se alterar completamente, não ia ser mais o mundo que... É, e que eles perderam a oportunidade de mostrar para o leitor como seria ver um mundo se adaptando a uma situação como essa. Ver o mundo vendo os super-heróis surgindo, né? Exatamente. Eles não mostravam muito isso. Eles ficavam muito presos à ideia de que não, tem que ser o mundo normal, tem que ser o mundo normal, tem que ser o mundo normal e etc. É meio como que fizeram o Watchmen, né? Se você for pensar bem. Não, já tinha sido publicado, né? Eu podia dar uma olhadinha nisso aí. Quem falou essas coisas, se não me engano, foi o Mark Gruenwald, né? Que foi ele que declarou, né? Que o ponto era... Como é que é? O ponto era estabelecer ao leitor a experiência de, pela primeira vez, ver as coisas estranhas acontecendo. Exatamente. E saber como essas coisas estranhas afetariam o status quo do mundo. É, realmente não foi nada disso. Até porque, na verdade, assim, como é que surgiu esse novo universo, né? Esse novo universo surgiu em 22... deixa eu pegar aqui a data certinha pra não falar errado, né? É, tem uma data. 22 de julho de 1986, às 4 horas e 22 da manhã, no horário da Costa Leste Americana. É bem marcado. Isso, acontece uma coisa que se chama o evento branco, né? Que é o quê? É um fenômeno que ilumina a Terra inteira. Na moral, a parada é, o mundo como você vê na sua janela já começa não sendo, cara. Exatamente. Eu olho na minha janela, 36 anos, nunca rolou um evento branco que... É que um pariu, cara. Pois é, até hoje eu espero ver uma supernova e nada. Assim, depois a gente até vai falar um pouquinho que teve evento negro. A gente tem aqui evento negro, né? Afinal, apagão aqui no Brasil, a gente tem direto, né? Não é. E inclusive, isso daí é bom a gente não ficar mudando, ressaltando muito, não. Senão, porque hoje em dia a gente já tá vivendo uma época em que a gente não pode dizer que o evento branco foi uma coisa maneira e o evento negro foi um negócio. Sim, porque você sabe que isso pode dar processo. Exatamente. A gente já sofreu alguns aí. Então também já tem um problema. O problema principal nisso aí, né? Porque, na verdade, dos 8 títulos, 3 deles não tinham nada a ver com o evento branco. Porque não eram. Não tinham. O Merck, né? Que era um mercenário de guerra, né? Um título... O que o Merck tá fazendo nisso, eu não sei até hoje. É. Ele não tinha nada, não tinha poder. E era horrível. Era horrível, sinceramente. Era uma série horrível. Qual era? Qual é a história desse Merck? É uma coisa curioso, bem, bem inovadora. Era uma coisa bem inovadora, Caruso. Um negócio que você nunca viu antes na tua vida. Um negócio super novo. Era a história de um cara que foi pro Vietnã como soldado, voltou, não conseguiu emprego em lugar nenhum e virou um mercenário. É um negócio assim... Cara, nunca vi isso antes. Assim, é um negócio que ninguém nunca fez antes, realmente. Pô, eu acho que dava um filme, hein? eu acho que, inclusive, pensaram nisso e fizeram 8 milhões de filmes com essa É um Homeland dos anos 80, né? Se pensar alguma coisa assim, talvez, né? Pô, tô pensando em Rambo, que Homeland? É, também, né? faz mais sentido, né? Humbleland. É, não, e tinha outra história, e ele também tinha a questão da mulher com o filho, né, que a mulher casou com outro cara, e o cara... Não, a história, se a gente vai começar, vamos começar a falar então de cada um desses personagens. É, vamos começar pelas piadas pra ver se... Vamos começar pelo Perk aí, já que... Então esse cara era tipo uma história normal, sem superpoderes, sem, é, tipo, não, sei sem lá... Nada. Aquele Ash e... Acho que Cinder e Ash, né? Cinder e Ash, tinha uma pegada, mas era legalzinho o Cinder e Ash. Ele era bom. O Merck era uma merda, pra falar assim. Pra tu ter uma ideia, o cara ele é tão fora de qualquer coisa que o que que acontece? Olha a história do cara. Ele ficava todo traumatizado porque ele nunca foi bom o suficiente pro pai dele. O pai dele era um militar rígido que cobrava dele que ele fosse o melhor em tudo. Ele não conseguia ser o melhor em nada. E aí, quando vai pro Vietnã, ele descobre que ele era melhor em uma coisa: era matar os outros. Era esse tipo de coisa que a gente nunca viu em lugar nenhum, né? Aí ele volta. Aí ele tem uma família. Ele era apaixonado pela mulher, tinha um filho, só que a mulher. Era aí em algum momento quando ele entrou nessa vida de mercenário, não sei porquê, né? Não consigo imaginar nenhum motivo. Cara escrota que ele tem, cara, abrir aqui a parada. Você viu o cara dele? Vi, porra, é tipo o Nuke do. O Bazooka do. É bem por aí é também. É bem parecido com o Bazooka mesmo. Do... Pô, mas você não quer torcer por esse cara, nem um pouco, né? Nem um pouco mesmo. O cara é muito sem graça, muito. Nada, não tem como despertar nenhuma simpatia em ele. Não é. A mulher chegou, pra ter uma ideia, a mulher dele chegou pra ele aí, você vai largar a vida de mercenário ou não? Não vou largar, então pronto, então eu largo você. Aí ela vai, larga ele, vai viver com um advogado. Ah, casou com um tal do Gordon lá, advogado. Gordon? É Gordon é o advogado. É um aí, nome muito anos 80. O problema é que esse advogado, ele ficava cheio de ciúmes do Merck, e aí ele armou pro Merck ser preso e tal. Olha só como é que a trama cara, é bem filme B dos anos 80. Total. E aí, mal feito, né? Ainda, né? Aí, no final. Cara, vem cá, essa é a trama de Taken 3, hein? Não, e no final das contas, aí é que eu acho que aí é a cereja do bolo de merda que foi feito esse Merck, cara. No final, esse Gordon, advogado, o Merck descobre que ele armou pra ele, vai lá e confrontar o cara. Esse Gordon, nerd, advogado, etc e tal, sai na porrada com o Merck, que era um mercenário, que tinha lutado no Vietnã, que etc. Descobriu que a única coisa que ele era bom era matar. Exatamente. E o Gordon mata ele. Gente! Spoiler, tá, galera? Pô, sensacional. Desculpa, essa gente, ninguém esperava. Spoiler de 30 anos, mas foi spoiler. Caralho, bicho. É, e olha que isso aí, o começo dele foi escrito pelo Peter David, né? Então você vê Não. Ele foi um dos criados pelo Ark Goodwin e também foi dos times que só durou um ano, né? Que também tinha com esse conceito. Durou muito, né? Um ano é muito tempo, né, cara? Um ano com essa ideia aí não dá pra ir muito além disso, né? E é aquilo que o Garavello falou. Não tem absolutamente nada a ver com o evento branco, né? Ele não tem. Tá totalmente locado no universo. Não sei nem por que colocaram esse cara lá. É, um outro título. Por exemplo, o Merck saiu nas revistas aqui da Justiça, né? Um outro título que também não tem nada a ver com o evento branco, mas que saiu na Força Psi é o Trovão. Eu gostava do Trovão, na verdade. Que a ideia. Olha, a proposta do Trovão era muito legal. E era bem até revolucionária mesmo, comparado com hoje. Você tem um. Não, conta primeiro. Melhor dizer exatamente como é que é a história primeiro. É assim, na verdade a história gira em torno de uma mulher, né, que o pai dela tinha criado uma armadura super avançada, né, quer dizer, super avançada em termos, né, era uma armadura, parecia um tanque, né, e o pai dela tinha sido morto e ela tinha roubado essa armadura pra evitar que fosse usada pra guerra, né, e ela se junta com um bando de garotos super inteligentes que se tornam os troubleshooters, né, os causadores de problema, não sei exatamente qual é a tradução aqui, que se tornam tipo como os mecânicos, os faz tudo ali pra que a armadura funcione, né? Eles viraram Legião Jovem, é isso. Por aí, era bem... Não sei se é bem isso, porque a Legião Jovem tinha uma pegada legal, né? Não é bem o caso do Trovão e os parceiros dela lá, né? Que no inglês era Spitfire and Troubleshooters, né? E aqui no Brasil só colocaram como Trovão mesmo, cagaram pros Troubleshooters, o que eu acho que era muito bem, inclusive. A verdade é que era assim, ela era uma professora e que precisava, né? Queria ter lá, precisava da ajuda lá desses mini-gênios, CDFs lá, pra quem ela dava aula, que ajudavam ela a cuidar da tecnologia dessa armadura, que tinha uma tecnologia mais avançada e etc, um pouco além do, nossa, do cara, normal. Horrível, cada vez que vocês falam, digito pra procurar a imagem. Nossa senhora, não, cara. Isso, sobre a, assim, a figura do Trovão, o Elliot Brown, que foi o cara que criou, né, o personagem, ele consegue, ele dá uma justificativa que ele dizia o seguinte, ele, o Homem de Ferro, por exemplo, poxa, cara, mesmo no contexto dos anos 80, aquela armadura fazia coisa demais, era muito high-tech, tinha um visual muito, realmente muito fora da realidade. Isso é a versão mais realista. É, exatamente, ele queria uma versão, ele mesmo fala, eu queria alguma coisa que fosse tipo uma lata de lixo com pés, e nesse ponto eu acho que ele foi, teve bastante sucesso no que ele queria passar, porque o visual realmente não era legal, não era maneiro, ele queria algo que fosse mais pé no chão mesmo, e foi por isso que ele criou aí o Trovão do jeito que a gente viu, que a gente conhece aí nas histórias. Mas enfim, ela era uma professora que andava com essa galera aí. Ela não era bem só uma professora, ela tinha doutorado, PhD, tudo. E a armadura tinha sido criada pela empresa que ela disse que o pai dela trabalhava, e ela tinha certeza que a empresa era culpada da morte do pai. Isso, então, exatamente. Então, ela queria pegar a armadura de volta porque ela se sentia no direito. Porque e também porque ela sabia que a armadura seria usada para o mal. Exatamente. Olha, inovador também esse conceito. É, tanto que, na verdade, se não me engano, a ideia do pai é construir uma armadura tipo pra coisa de construção. Construção, sabe? É. Tanto é que ela adaptou algumas coisas que seriam usadas pra construção como armas, né? Exatamente. É, o que tinha. O que é, eu conceito, acho. O conceito tinha... de ser uma mulher dentro da armadura pros anos 80 é diferente, né? Ainda mais uma armadura. Exatamente. Que não tem um corpo, né, feminino desenhado, né? Ela tem um corpo bem masculino, bem toscão. É, não tem aquela coisa trabalhada pra andar de biquíni e com grande massa chamando a atenção da nerdaiada. Não, não tinha isso. Pois é, aí agora... Ainda não tinha aparecido a Image, né, pra botar. É, aí agora eu vou ter que decepcionar vocês, porque o que acontece depois... Sério, eu não vi, fiquei com medo agora. Eles foram tentando mudar um pouco o conceito da personagem, aí tiraram os nerds todos, tiraram os CDFs, transformaram a personagem, meio que colocaram ela trabalhando pro governo, numa agência de espionagem e tal. Destrói a armadura, aí a armadura fica depois com a parte dela, né? E não, é, no final das contas, ela recebe poderes, ela descobre que é uma paranormal, ela fica com um corpo metálico, muda o nome pra Cromo, ou Chrome, né? E vira uma paranormal, uma afetada também pelo Vento Branco. Eu não cheguei a conseguir ver nenhuma imagem aí, se algum dos ouvintes aí achou alguma imagem aí da... Cara, da isso aí foi um prelúdio da Image, pelo que você tá me contando. Cara, não, nada disso saiu aqui, ainda bem. Que não chegou a sair essa parte da história, mas foi o que aconteceu, e depois ela ficou participando lá do PN7, como um dos membros lá dos... Entre os paranormais que faziam parte do PN7, ela tava ela lá. Ela acabou perdendo o título, né, como você falou. Perdeu o título. O título dela durou também. Foi um dos que foram cancelados com um ano. Mas, cara, vou dizer que eu gostaria de ver esse personagem sendo aproveitado pelo universo normal. Ele foi aproveitado? O conceito inicial é muito interessante. Ele chegou, se não me engano, a aparecer alguma coisa depois, né? No universo normal. Eu tô vendo uns traços meio recentes dessa mulher aí, né? Não, tem sim. Tem vários deles, vários desses personagens. Por exemplo, o Justice, que a gente vai falar daqui a pouco, ele foi reaproveitado no Marvel 2099, né? No universo do Homem-Aranha 2099, com outro nome. O Profeta. Profeta da Rede, né? Profeta da rede. Mas vários deles, em algum momento, foram introduzidos. Tem um arco de histórias do Quasar, em que ele traz muitos desses personagens de volta. Tem um arco de histórias do... Quem é que escreveu o Quasar? Mark Gruenwald, que tá no universo. Então, por exemplo, tem um arco de histórias do Exiles, né? Os Exilados do... Os Exilados é o título pra passear por aí. Exatamente, pra visitar mundos, né? Então, tem essa participação deles, né? Eles vão até o mundo do novo universo, então tem um arco de histórias em que eles aparecem. É, enfim, eles reapareceram esporadicamente, pontualmente, em alguns outros títulos mais recentes, né? É, não sei se a Marvel pretende ainda aproveitar. Parece que até o Hickman usou alguma coisa do novo universo aí mais recentemente. É, não. Ultimamente lá fora tá saindo uma série que é o Stigma, né? O Star Brand. E aí é bem mesmo estilo do que era o Novo Universo, né? Que é o Kevin Connor com o poder com aquele poder quase ilimitado na mão. E o Máscara Noturna, né? Como o companheiro de aventura. aventuras, né? Mas aí já é um pouco diferente do Máscara Noturna do novo universo, né? A armadura da Trovão aqui ficou como Trovão, não lembro. Trovão era o título, mas eu acho que tinha um nome, era o Max, né? Era Max. Max, eu não lembro qual. Aqui em inglês era Man Amplified Experiment, né? Experimento de amplificação da força humana, né? Cara, não sei como é traduzir no Brasil. Com esse X, não sei o que eles colocaram, não lembro. Não dá pra pensar em nada. Bom, mas continuando aí que a gente tá falando, né? O Laurentino falou aí do Justice, né? O Justice também é o outro título dessa leva, né? Que é um dos que durou bastante, mas que não tinha nada a ver com o evento branco, né? Não, mais Justice. Ou menos. Mais ou menos. O Justice, ele fica ali no meio termo, porque ele, você pode encarar como ele tendo sido parte do evento branco ou não, porque existem duas histórias pro Justice, né? Aí, qual que você conhece, cara? Qual é que você conhece aí? A que eu conheço é que ele era alienígena, que teria aparecido na Terra justamente quando aconteceu o evento branco. Aí, esse era o plot inicial. Só que isso contradizia uma coisa bem, bem séria dentro do novo universo, que era o seguinte. Olha, a premissa é que não existissem raças alienígenas, que não tivessem outros planos de existência, nem nada disso. Então, como é que logo de cara, você coloca aí um cara que veio de uma outra terra, foi transportado de uma terra que era meio que meio medieval, né? Lá onde ele era um cavaleiro da justiça, pois etc. É. Um guerreiro da justiça e tal. Tinha magos, tinha isso, tinha aquilo. Quer dizer, fugiu um pouco do conceito. Aí o que acabou acontecendo? Ele viveu nessa. Dizendo que ele era um fora do tempo, né? Ele é fora do lugar de onde ele nasceu e estava na Terra largado depois de ex-temporado. Isso, ele tinha uma visão, ele conseguia ver a aura das pessoas, então ele sabia quem era bom e quem era mal através da aura, e quem era mal ele matava mesmo, né? Ele tinha um poder, né? A mão esquerda era escudo, a mão direita era espada, que lançava um raio que matava todo mundo, o escudo era autoexplicativo, né? Era um campo de força, sei lá. Mas enfim, era um cara, era meio. Pra ele as coisas eram preto no branco. Eu lembro que uma das histórias que eu li dele, quando ainda tava no Brasil, era que ele parava no meio de um bando de traficantes, sei lá o quê. Os caras se rendiam, pediam pelo amor de Deus e ele, tal, matava os caras, sem pensar duas vezes. Pô, e esse é o que tem o Mark Teixeira fazendo as capas? Não, esse é do Kate Giffen. Era o Kate Giffen que desenhava. Ah, que tem umas capas do Lee Weeks também, né? Não sei. Isso, eu não lembrava. Eu acho que o Kate Giffen não desenha ele desde as primeiras histórias, não. Ele pega numa parte da frente pra frente. Sim, não. Por exemplo, a capa do 28 é Lee Weeks. Mas aí já é mais. Isso acho que nem chegou a ser lançado aqui no Brasil. Ah, sim. Não, é só até... É o Tom Greenberg e o Geoff Isherwood, são os capistas, né? Sendo que o Geoff Isherwood também era desenhista. O Kate Giffen pegou o finalzinho que saiu aqui no Brasil, né? Da 9 a 11. E aí, o Lee Weeks mesmo foi depois da 15, né? Então, não chegou a sair aqui no Brasil as coisas dele, não. Aham. Uhum. Mas como o princípio básico do novo universo era de que nada é tão ruim que não possa piorar, né? Pois é. Eles tinham essa base aí pro Justice e o que eles fizeram depois foi dizer o seguinte, como fugia muito do princípio do novo universo, quando o Peter David assumiu, ele resolveu dar um jeito nisso. Ele, não, a gente tem que trazer pra realidade pé no chão aqui, que é pra fazer sentido com todo o resto do universo. Então que ele chegou... criou um retcon para dizer que, na verdade, toda essa história de outro mundo, de magos, de cavaleiros, etc., era tudo uma ilusão criada por um outro paranormal, que o próprio Justice era um paranormal, John Tessen, né, que era o nome dele. Era um paranormal e que ele era um agente do DEA e que tava aí querendo prender esse paranormal que acabou mexendo com a cabeça dele e fazendo ele acreditar que era de outro planeta, de outro universo. Tá. Agora ficou bem normal, ficou bem... Agora ficou bem mudando. Com que intenção ele fez isso? Isso que eu queria entender. Qual era a intenção dele? É só de eliminar o alienígena, porque a proposta inicial era de que não tem alienígena nesse universo. Não, não. Não é a intenção do Peter David. Qual foi a intenção desse outro paranormal. É. Não, vou colocar na cabeça dele que ele vai achar que o alienígena, pra quê? É, na verdade, eu não sei, era uma tentativa de se proteger, de mexer com o cara, porque o cara tava caçando ele, e aí ele resolveu, ao invés de o cara ficar caçando ele como um, sei lá, um traficante qualquer, o cara ficou caçando ele como se ele fosse um mago mega poderoso. Ah, melhorou. Também não faz muita diferença também, né? É, melhorou muito isso. O que ninguém consegue explicar até hoje é porque como ele conseguiu criar a ilusão de que o cara conseguia ver a aura do bem e a aura do mal. Quando ele sai desse transe aí, é, o tal do Justice, ele consegue ver que ele conseguia identificar quem era paranormal, ou seja, quem tinha algum poder extra qualquer, e quem era normal. Era a única coisa que ele conseguia diferenciar através da aura. E aí, cara, ele simplesmente matava os paranormais que abusavam do poder. Porque um paranormal tinha abusado do poder com ele, tirado a identidade dele, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Pô, esse paranormal que fez esse negócio com o Justice, ele teria se dado bem melhor se ele tivesse escrito literatura fantástica, entendeu? E usar melhor essa criatividade pra outra coisa, caralho. Pois é. E tem uma coisa interessante, é que ele ficou meio, depois que aconteceu isso, ele já era totalmente, o nome dele já diz, né, de Justice, que ele era meio radical, matava mesmo, sem pensar duas vezes e tal. Ele matava, deixava um símbolo dele e tal, em quem ele matava, mas tem ainda um porém. O T tinha uma galera que começou a seguir ele, né? Imagina, isso nunca aconteceria, né, na verdade, imagina. Uma galera que começou a reproduzir o que ele fazia também, começou a matar e tal, e obviamente quando ele recuperou, voltou a trabalhar pro governo e tudo, as pessoas falaram pra ele, ó, cara, olha aí olha o que o pessoal tá fazendo aí com a tua ideia. Aí ele foi, reuniu o grupo que tava se fazendo passar por ele, ou tava seguindo os mesmos passos que ele, e chegou pros caras e falou, ó, cara, isso tá errado, não quero mais vocês fazendo isso, então para, tá na hora de parar. Aí os caras, beleza, tá na hora de parar, todo mundo se matou, suicídio massa. Pô, parou mesmo. E assim meio que termina a história lá pras edições 30 e tal do Justice, foi assim meio que terminou as histórias dele, né? Pô, mas vem cá, aí você fez o favor a si mesmo de ler as edições americanas até o final, tipo, mesmo sabendo do que... Eu cara, sou, esse é Leandro Laurentino. Assim, né? Eu sou assim. Esse é o toque, ele não, né, abandona um título até o último episódio, não importa. Mas peraí, Leandro, me conta a sua história. Você leu essa parada na revista da Abril, no formatinho. Isso, exatamente. Quando você era moleque, você tinha... Molecão. 9, isso. 10 anos e tal. Quando não, entanto, foi que certo. Você tinha... Era mais? Era 9 anos. Quando foi que você falou, caralho, eu vou atrás disso? Quando foi, em que momento... Na etapa da vida aí. Já tinha internet? Ou você foi eu vou revelar aqui um pouco, abrir um pouco de como... Seu coração. Não, na verdade eu vou revelar um pouco aqui dos bastidores do Quadrincast. Isso aconteceu quando eu vi em algum lugar anunciando os 30 anos do Novo Universo. E aí eu vi que estava anunciando, eu falei, pô, seria legal aí falar sobre isso. Aguçou a sua curiosidade. Até porque eu pensei, pô, seria legal falar sobre isso, é uma coisa que nenhum outro podcast vai falar mesmo, até porque... Realmente. De alguma coisa que ninguém mais falaria na vida, né, mano? É até saudável que não falem. É. Mas aí... Não, reza saber se alguma outra pessoa vai querer ouvir, realmente. Isso também é uma dúvida tremenda que temos. Mas, enfim. Aí você catou virtualmente. É, tudo. Fui pra internet, fui catar, fui ver, eu sou assim, eu li. Mas você não adquiriu as revistas originais, não, né? Não, aqui nós adquirimos pelo Comixology. Né? É, isso deve ser, cara, isso deve custar centavos, né? Isso aí. Deve ser um encalhe absurdo. Não deve ter uma procura. Será que tem? Não, acredito que não. Quem sabe agora com os 30 anos eles fazem alguma coisa, né? Claro que não. Não vou fazer essa. Não vou querer nem lembrar dessa porra. Mas eles fizeram quando fez 20 anos, isso eu me lembro. Ah, sim, não. É, a gente até vai falar um pouquinho depois do novo universo, né? Do Warren Ellis, né? É. Mas assim, um personagem que também estava bem ligado com justiça, pelo menos quando surgiu essa história dessa história do background de ser um sonho, teve envolvido com outro personagem, né, que também estava nesse universo, que aí sim já era bem relacionado ao evento branco, que é o Máscara Noturna. Cara, eu gostava. Qual era o nome em inglês? Night Mask. Night Mask. Também criado pelo Art Goodwin. Você vai ver. Olha, ele lembra um pouco. Sei lá. É um pouco mais parecido do Asa Noturna. Eu sei que a gente lave sua boca. lave sua boca antes de pronunciar. Eu sabia que você ia falar, eu já tava me preparando aqui. Cara. Eu sabia é Night que... Magic, Nightwing. Absurda. Não tem absolutamente nada a ver. Não, as cores são parecidas. Existe alguma relação, assim, eu diria. Não tem nada. Cara, tô abrindo aqui, parece com a Asa Noturna pra caralho, hein? Tô dizendo. Parece a Vera, cara. O curioso... Mas vem cá, é antes ou depois daquela piração do uniforme da Asa Noturna dos Novos Titãs? Não, acho que isso daí é... É depois, né? É depois. Puta, pior ainda, né, cara? É. E tem uma coisa interessante sobre esse cara aí, né? Ele tinha um poder de entrar nos sonhos, né? Uhum. É uma piração total, porque assim, ele foi estudar, a família mandou ele estudar com um cara que era o fodão em termos de sonhos. Um maluco alemão lá, que era fodão. Kleiman, Horst Kleiman. É, e o cara tinha um aparelho que permitia que ele, através desse aparelho, entrasse no sonho das pessoas. E aí ficou meio que numa paranoia de que a família do Máscara Noturna aí, que nem era Máscara Noturna na época, ia tomar o segredo dele e tal. Ele normalmente faria como todo cientista normal, todo qualquer pessoa que tem, de repente, possibilidade de ter a patente roubada. Ele foi e colocou, assim, matou, né, os pais do cara, bomba, criou um acidente, né? Lá, matou os pais, aleijou a irmã, deixou o cara em coma. Uhum. E o cara saiu do coma durante o evento branco, não foi isso? Foi quando ele... Sim, sim. Foi isso mesmo. Isso, que até tinha um estilhaço da bomba na testa, né, que é extremamente o formato de uma lua. Essa, né? Realmente não precisava. Não precisava disso. Precisava, tanto é que existe um grande personagem da cultura pop hoje com um símbolo na testa aí. Tá, mas não é um estilhaço. É uma marca criada por uma magia, entendeu? Então. Cara, tem umas capas bem desenhadas esse aí, hein? Cara, sim. Olha, meu segundo personagem preferido no novo universo era o Máscara Noturna. Só pensei. Ah, não, você não tá falando sério. Tô falando sério. Inclusive, na época que eu lia, eu dizia, cara, isso daria um seriado maneiro na TV. Ah, não é possível. Sério, até porque não tinha um custo tão grande, assim, pra você poder fazer. Cara, é Fred Krueger, né, cara? É Fred Krueger do bem. Exatamente, é um Fred Krueger super-herói. Isso. Um Fred Krueger legalzinho. Não, mas realmente era uma... Eu lembro de ter... Isso sair aqui na Força Psy, eu lembro. Era uma coisa muito viajada as histórias, viu? Principalmente que ele tava no sonho, aí tinha aquela história de, tipo, o que acontecia no sonho, ele... Exato. Forma acontecia no mundo real também, não exatamente, porque como era sonho, era tudo meio, meio louco. Dele, assim. A irmã dele era a única que conseguia falar com ele quando ele tava no sonho. Tinha isso, né? A Ted, era a irmã. No sonho dos outros. Quando ele tava no sonho dos outros. E era também a âncora dele, era como ele conseguia voltar, né? Sair do sonho e voltar pra realidade. Cara, isso era uma estrutura perfeita pro seriado. É, realmente. Ainda mais nos anos 80, né, cara? Exatamente. Sim. Nos anos 80, era tipo, cara. Episódios que fashion, assim. Isso. Né, tipo, exatamente. Na mesma parada. O engraçado é que eles tinham um arco, né? Uma outra curiosidade sobre esse personagem, que eles tinham um arco com um cara que seria o Duende, né? O inimigo dele, que na verdade nada mais era do que aquele alemão maluco que tentou matar dele e tal. E simplesmente depois da quarta edição foi esquecido. Sabe como é que é? O cara larga, para de falar sobre o assunto e vai para um outro lado que não tem nada a ver. Então foi esquecido, largado. Tá faltando editor nessa história. E o poder dele é exatamente igual ao do Pesadelo, né? Do aquele inimigo lá, acho que é do Thor, do... Não, do Doutor Estranho. Doutor Estranho. Ele tem os adereços que lembram do Pesadelo também. É, só que azul ao invés de verde. É verdade, isso mesmo. É, na verdade, assim, também tem uma questão. Máscara Noturna é um dos personagens assim que acho que teve mais rotatividade, né? Porque eu tô contando aqui, ele durou um ano só, né? Ele foi um daqueles títulos que... Foram cancelados. Ele teve quase 10 roteiristas. Nossa, isso não lembra. E ele teve basicamente um artista por edição. Então, quer dizer que esse o único que repetiu é Mark Badger, mas tipo, você tem Kate Giffen, Mark Bagley, Ron Wagner, Tony Salmons, todo mundo que desenhou esse. Esse Night Mask devia ser o pesadelo de todo mundo na indústria, né? Você vai ter que fazer um título dele. Não! Ou então, tá precisando de um trocado? Ó, tem um Night Mask aí pra fazer, cara, se quiser. que é uma parte desses 40 mil que sobrou aí. Exatamente. É. Mas eu acho curioso é isso. O título durou 12 edições e teve 10 roteiristas. Realmente. Você vê. Não é à toa que se esquecia plot, deixar plot de coisa nova. É complicado. Não tem como, né? Não tem como. Eu sei que mais o que o Garavello falou sobre linkar os títulos, né? Ele tá linkado com o Justice, né? O Justice, sei lá como queiram chamar. É porque foi ele quem revelou pro John Tenzin lá, pro Justice. Exato. Que era um sonho, que o que ele tava vivendo era um sonho. Aí é bacana, né? Um crossover aí pra tentar. Que eram raros, né? Pra tentar fazer o universo ficar coeso, né? Isso, é verdade. Foi ele quem revelou, foi ele quem descobriu, mostrou lá pro John Tenzin que ele tava sendo enganado e tal. Por aí. Vem cá, como é que termina, afinal, as histórias do Mastro Antônio? O que acontece? Como todo mundo, ele acaba sendo recrutado pro governo. Não morreu, ninguém se suicidou. Não, não, tem uma tragédia aí no final. Bom. Como eu falei, no novo universo nada é tão ruim que não possa piorar. Então, ele vai pro governo, ele começa a recrutar caras, né, pro governo e tal. Ele acaba meio que perdendo um pouco da noção e ele acaba aprovando pra entrar no governo, um cara, pra entrar pras forças especiais ou sei lá o quê, um paranormal que era maluco. E o cara, de uma vez só, tenta matar o presidente. Nossa. Só não mata porque aí, olha só como é que é o novo universo, é fantástico, maravilhoso. Ele só é pé no chão, consegue... Pé no chão. É pé no chão. Ele só não consegue matar o presidente porque o presidente, olha só, também era paranormal e descobre que tinha poderes de regeneração. Olha só que beleza. Caraca. E aí esse cara, nesse meio tempo, a irmã dele entra em coma por culpa de um ataque desse maluco aí que ele acabou virou o arqui-inimigo dele, né? Que ele levou pro governo e depois se arrependeu. E no final das contas, ele tem que resgatar a irmã dele porque ele também já tava ficando maluco, porque sem a irmã pra trazer ele de volta pra ser uma âncora dele com a sanidade. Ele já tava perdendo a sanidade. E aí, no final das contas, ele consegue derrotar o cara no sonho e depois dar um tiro nesse cara, que era um mega paranormal, fodão, que quase matou o presidente. Ele dá um tiro no cara e mata o cara. E todos vivem felizes pra sempre. Olha que beleza. Na moral, muito ruim, cara. Puta que pariu, cara. Essa fase não chegou a sair aqui, né? Nessa época, então, os quadrinhos da Marvel estavam maneiros, cara. Estavam saindo umas histórias maneiras aqui, cara. Nossa Senhora. É por isso que toda entrevista o Jim Shooter tem que se desculpar e explicar essa merda, por isso. Ah, mas que é coisa ainda pior, né? Quer dizer, pior, eu não sei, eu não gostava muito, que é os Torpedos, né? Não, Torpedos não tem desculpa. Só, Torpedos não tem é desculpa, ruim demais. Não tem desculpa nenhuma, Era a pior ruim coisa, demais. O pior conceito, a pior... Consegue ser pior que o Merck, eu não consigo entender isso. O conceito consegue ruim. Ser pior do que o Merck, porque o Merck é só mais do mesmo. O Torpedo isso. É uma coisa nova que é ruim. É por isso que eu insisto que assim, com essa coisa de que todo mundo diz que, ah, não, a novidade... Não, cara, às vezes pode ter novidade que seja ruim. Verdade. Esse qual era o nome? Kickers, como é que é? Kickers Inc. Qual era a ideia do negócio, cara? Você tinha um cara que ganhou superpoderes. Com evento Na verdade, ele queria aprimorar a forma física dele, porque ele era um jogador de futebol americano, ele era o quarterback lá do Torpedos, ou do Kickers, se fala em inglês. É, na verdade, o time mesmo chamava New York Smashers, né? Mas aqui não lembro se traduziram. Nossa, como... Senhora, cara. Não, eu lembro que o nome do time era diferente. Eu lembro que o nome... Realmente, não era Torpedos, não. Mas ele era o quarterback, ele queria se aprimorar fisicamente. Acabou entrando numa experiência lá que acabou acontecendo ao mesmo tempo que o evento branco, né? E isso deu a ele superpoderes. O irmão dele morreu e tal, mas isso é detalhe, né? Tem que ter ele uma tragédia, pô. É, sempre. Não. Tudo, óbvio. Tudo é baseado em tragédia. É a Marvel, né? Tudo. Que é bem... Pé no chão é assim, tem que ter tragédia. Isso. E aí ele ganhou super força, super velocidade e invulnerabilidade. Ou seja, ele virou o melhor quarterback que poderia existir na história da humanidade, né? E inclusive, aí parte das histórias se baseia no fato dele não querer mais continuar, né, participando das... Eu acho que não é muito justo. Ficava um negócio meio... Se fosse assim, o Clark Kent teria virado jogador de futebol americano quando tava Smallville, que ele queria. Sim, né? Sim. Pelo menos apesar de ser um personagem merda, ele tinha um pouco de ética, né? Então ele resolveu não continuar nessa vida aí de jogador. Eu quero fazer o UFC agora. É bem por aí. Então, aí ele foi fazer uma coisa muito mais legal, muito mais altruísta. Isso. O que, que ele fez? Ele criou uma corporação para ajudar as pessoas com os amigos dele, os torpedos, que eram com os amigos dele, né? Os amigos dele do lá do futebol. Os abeiros dele, que você quer dizer, né? Exatamente. Que não tinha nada, era tudo assim. Vamos aproveitar, né? Não, eu não consigo entender qual é a justificativa pra esses caras estarem ali, de repente, lutando contra o crime, sabe? Só ele tem poder, os outros só ele. Só ele. O resto tudo acha que as piores só porque tá do lado dele, né? Não faz nada. Cara, eu sou obrigado a dizer que na adolescência tinha muito amigo meu que era assim, cara. O cara andava do lado de um cara que sabia que era mais fortinho, sabia lutar e tal, o cara achava que ele sabia também. Tá, cara, isso tudo é pra briguinha de gangue. Você vai lutar contra bandido da rua? Pois é, né? Porra, você acha que a invulnerabilidade dele vai passar por osmose? Só porque tá todo mundo se garantia nele, né, cara? Entendo isso. Mas enfim. Aí ele faz uma coisa que é bem mais altruísta. Ele cobrava das pessoas pra poder ajudar ele. Claro! É lógico. Muito altruísta. Coisa bem. É lógico, aluguel, né? Assistiu os quadrinhos pra passear. Na verdade, as contas não se pagam sozinhas, né? No mundo. Ele tem que pagar essa roupinha igual de todo mundo, né? Igual de todo mundo mesmo. Esse uniforme aí não vai sair de graça, né, cara? Então, alguma coisa ele tinha que fazer. Mas vem cá, quem é a mulher no meio? Tem uma mulher no meio? Quem é essa? Que time de futebol americano é esse que pode mulher no meio? Tinha uma mulher, né? Era atendente lá do que seria como. Era o telemarketing dele. Caralho, a empresa é móvel mesmo, né, cara? Vai todo mundo junto. Tudo é amigo, vai junto. Aquela galera, se o cara ganhou, se deu bem, aí todo mundo que é amigo, que fica na aba, vai ficar mais na aba ainda, né? Foi o maior princípio de cooperativa já apresentado numa história em quadrinhos, na verdade. Cooperativa é ótimo. Eles cooperavam nada, eles ficavam tudo na aba. O que é que eles cooperavam? Não, e era a mulher dele, não era? Era a mulher dele, era a mulher dele. A Darlene, né? A esposa dele, esposa do Magnipão. Não, e aqui no Brasil, pelo que tá no Guia dos Quadrinhos, ele foi traduzido como Senhor Magnífico. Eu sabia, opa, eu lembrava disso. Opa, exatamente o medo do Lannister. Senhor Magnífico. Eu lembrava que tinha alguma coisa com o Magnífico. Eu tinha medo que tivesse feito isso, mas eu lembrava que tinha alguma coisa assim. Acho que meu cérebro apagou isso por uma questão de autossobrevivência, como acabou isso? Acabou sem mais nem menos. Acabou com a história realmente. O que aconteceu? Os torpedos realmente tiveram um escritor por edição, se eu não estou enganado. E na última edição, assim, uma edição não se conectava com a outra. Era sempre uma coisa lá. Fechadas. E no final das contas, simplesmente acabou. O jogador toca mais tira pro maluco e fala: vem cá, irmão, que jogo é esse que a gente tá jogando aí? Que. Essa partida não acaba. Não é jogo? Tô indo pra casa. Acabou, né? Bom, então, tô indo, acabou, tchau, Super Bowl. Quando vai ser Super Bowl? Não tem Super Bowl. Kickers Inc. é um nome muito ruim, hein? Muito ruim. Não é. E Kickers Inc. Não pode nem falar mal da tradução do nome, porque realmente... Torpedos, né? Traduziram como torpedos. Torpedos, acho que é até melhor do que Kickers Inc., hein, cara? E aí eu acredito um pouco no Jim Shooter quando ele diz que o Tom DeFalco tinha vindo com ideias merda pra ele durante um ano, porque o Tom DeFalco foi justamente o criador do Kickers Inc. aí. Caraca. Podia ser pior, eles podiam roubar uma coisa da DC e chamar de Corporação Chutadores, né? Nossa, meu Deus, cara, ainda bem que não fizeram isso. Porque tinha Infinity Inc. que virou Corporação Infinito aqui no Brasil. Então, Kickers Inc. Corporação Chutadores. Olá, não, essa foi horrível. O JP não cometeria isso. Léo, Torpedos ficou um pouco melhor. Mas assim, não dá pra. É o pior conceito de todos. Inclusive, o Tony Falco fica dizendo: não, no início a gente queria que fosse uma coisa meio desafiador e desconhecido, sabe? Ele queria que fosse um negócio assim, que eles iam ter um veículo e tal. Aí depois, quando chegou, não, isso não se encaixa muito na premissa, não. Ele, tá, então vou criar aí uns jogadores. Tem que ser um pouco pé no chão, sim. Eu quero que seja um quadrinho de esportes. Segundo ele, foi de shooter que queria, mas não sei. Esporte. A primeira coisa que o cara faz com o poder foi justamente abandonar o esporte. É quadrinho de esporte, né? Caralho, desgrila. Cara, tem muita coisa. Mas na, Se não me engano, a Marvel tem um personagem, né? Que é um negócio de... Nossa, você não, você vai falar disso, né? É isso mesmo? tá bom. Só pra constar que a Marvel também não bate muito bem. Cara, não lembro como é que chama o cara. Não lembro, mas era um cara que era jogador de futebol americano. Que eles tentaram fazer uma revista dele. Foi. Um dos maiores fracassos da história da Marvel, eu lembro disso. Eu não consigo imaginar o porquê, não consigo realmente. O Super Pro. Nossa, lembra. NFL Super Pro. Olha, cara, vai por mim, não procure isto. Não, por favor. Não, aqui, só pra dar descrição de um dos inimigos. Quick Kick. Um chutador de field goal que se tornou um ninja do mal. Cara, só o Luiz Garavelli é lembrar dessas coisas. Ele não tá lembrando, não. Ele tá pegando... Eu já achei, porque... do Super Pro, eu lembro Super agora. Super Pro foi ele que lembrou. Ele pode ter buscado as informações depois. Mas o Super Pro foi ele que lembrou do cara. Tem as coisas que a gente acha nas histórias aí, que a gente fala, meu Deus, o que que esse pessoal fumava? Não, esse é o cara que faz o colunista dos heróis esquecidos. Não vem com essa história, não. Mas passando, né? A gente tava falando de um supergrupo. Vou falar de um supergrupo melhorzinho, né? Que, se eu não me engano, o Laurentino gosta muito, né? Que é o PN7. É o melhor de todos, né, cara? Sério mesmo? Você acha isso? Eu acho. Nossa, entre os supergrupos, eu acho o melhor de todos, cara. Porque ele pegou. Dois supergrupos. Não, três. Trofeiros eram supergrupos. Não, Trovão era considerado supergrupo. O quarto, então. Supergrupo, cara. Cara, olha só. É porque tinha um monte de gente junto, era isso. Aí era o Mark Grunewald, quando ele quis criar o PN7, ele falou que assim, ele pegou vários supergrupos que existiam na época e assim, e tentou fazer algo que fosse completamente diferente de todos esses. E pé no chão. Então ele criou lá, era um grupo de. A ideia começa com pessoas que começaram a ganhar poderes depois do evento branco, né? E ele tá seguindo realmente a premissa do novo universo. Aí tem um cara que aparece no hospital lá, que tá, com os músculos dele crescendo, né, tal, e sentindo dores e tudo, aquela coisa meio que até justificável, né, e aí um dos residentes também revela ter um poder lá, de manifestar uma forma que saia dentro dele e tal, e eles dois vão buscar ajuda numa outra clínica especializada. Aí, obviamente, essa outra clínica era do mal, eles vão parar num grupo de terapia lá, né, pra falar sobre os poderes, com outros 5, por isso o homem... um nome, né, PN7, com outros 5 lá, cada um com um poder diferente, né, com uma característica diferente, e no final todos eles se unem, descobrem que a clínica era PN7 uma... PN7 é traduzido como o quê? Não, na verdade, DP7 é traduzido como... Mas é porque DP7 é Displaced Paranormal. PN7 é Paranormal 7. Paranormal 7. Isso, pronto. A PN é Paranormal, só. Isso. Eu considerou o Displaced. Total. Se bem que esse conceito, né? Quem é o Placed Paranormal, né? Realmente, no universo real, todo paranormal é Displaced, né? Não é. E o Mark Grunewald queria fugir um pouco do... Então eles não têm grana. Ele falou que até em termos de orçamento, ele pensou nas equipes de... Ele deve ter lembrado o caso dele editando a revista que tinha pouco dinheiro. Não. Aí ele coloca todo mundo num trailer, sabe? Pra rodar pelo país fugindo e tal. Que bosta, cara. Pois é, cara. Ele bota num trailer. Um dos caras, cara, que é o cara que ele tem na verdade, o suor dele, todos os fluidos dele, na verdade, estão corrosivos, né? Todos os fluidos. Né? Cara, pensa nisso. Ó, vou dizer que eu li, essa foi uma das histórias que eu li, lembrando, né, como eu sou moleque, eu li entre 9 e 10 anos essas histórias, né? Eu tinha uma história dele, uma das primeiras histórias do grupo, que esse Scans aí, ele tá dando uns amassos numa mulher, ele tinha largado o grupo, porque, olha só, esse era um cara bem maduro. Ele largou o grupo porque ninguém ligava pros codinomes que ele tinha criado. Ele tinha criado um codinome pra cada um e todo mundo se chamava pelo nome. Foda-se. Olha só, então como ele era maduro, ele largou o grupo por causa disso e acabou encontrando abrigo lá, uma mulher abrigou ele e tal, não sei o quê. Aí ele, obviamente, tava lá com a mulher na casa, os dois sozinhos, pã e tal, e aí ele vai dar uns pegas na mulher. Quando ele vai dar uns pegas na mulher, ele, obviamente, começa meio que a suar e tal. Quando ele beija a mulher sai queimando, cara, e xingando ele de tudo quanto é nome. Nossa, cara, imagina isso, ainda bem que aconteceu enquanto ele tava suando. Ainda bem. Que não ia dar. Muito pior. Não é. Ué, vem cá, e nego não tinha. Ainda não existia o conceito de dupla penetração, não, pra nego chamar o grupo de DP. Na época nos Estados Unidos deve ter sido uma polêmica, né, cara? E tinha umas coisas meio bizarras, né, no grupo. Por exemplo, esse cara, ele atacava os outros cuspindo na própria mão e jogando. Cara, isso é muito horrível. Era nos outros, né? Era assim que ele atacava as pessoas, né? Era um grupo muito bizarro, cara, muito bizarro. Tinha um cara que era super rápido, né, vibrava e tal, e tinha que estar comendo quantidades absurdas de comida o tempo inteiro pra poder manter o metabolismo dele e tal. Curioso que isso depois foi aproveitado um Flash, né? É, foi depois disso, realmente, é verdade. Depois foi aproveitado um Flash. Tinha um lance do cara que era o líder da equipe, né, o tal médico que eu citei no início, né, o residente lá, que era meio que o líder da equipe lá, o cara mais centrado e tal. Ele meio que gosta de uma menina na equipe. Olha a merda que isso não daria hoje em dia, né? Quando ele gosta da menina, quer ficar com a menina, mas ele tem meio que um racismo involuntário e não consegue ficar com a menina, porque a menina ali. Nossa senhora! Caramba, nossa. Cara, imagina a merda que isso não daria hoje em dia, ainda bem. Fácil, né? Cara, caralho, brother. Esse grupo durou bastante, cara. Foi o grupo, durou 32 edições. Pro final, aí entrou mais gente, né? Lógico, óbvio, entrou mais. Entrou a Trovão, como você falou. Entrou a Trovão, outros paranormais entraram pra equipe. Metade dessa galera é... A Trovão é a da armadura. Isso. Depois que ela ficou com aquela cobertura de metal, ela virou prateada. Isso. Ah, mano, eu não achei mais Crom. Crom, virou deus do Conan. Crom. Por aí. E aí, essa galera, alguns foram trabalhar pro governo, teve uma das membros da equipe era uma senhora professora de latim que fazia os outros dormirem. Cara, eu me lembro disso. Era uma velhinha. Eu lembro disso. Mas vem cá, isso não é poder, isso é realidade. Eu achei sensacional a relação, né? A professora de latim. Os outros dormirem, uma senhora professora de latim. Basta ela começar a dar aula, cara. Sensacional. Eu conheço umas professoras que têm esse poder mesmo. Esse é o primeiro momento, o universo, como você vê pela sua janela. É, pé no chão, pé no chão. Totalmente pé no chão, né, cara? Isso é uma das coisas interessantes do... E no final, assim, a equipe cresceu e no final mesmo das histórias apareceu uma paranormal que tirava poderes, né? Então, de alguns deles, ela tirou o poder. E tinha esses cães aí que tinha todos os fluidos corporais aí corrosivos. Eu não entendo porque ele era contra a cura. Ele era um. Realmente. Era um dos do tal evento branco. Não consigo imaginar. De todos eles, ele seria o primeiro que eu acho que deveria ser contra. Mas enfim, e não, acabou brigando com essa mulher que tinha tal cura dos paranormais. E no fim, os dois morreram. Mas é como eu falei. Tinha que ter gente morrendo, Nossa, não era pé no chão. A professora de latim também morreu, também. História. É uma curiosidade também do PN7, né? Que é acho que é o único título que basicamente foi só. Uma equipe, né, até o fim, porque foi consistente. É o Mark e o Paul Ryan, né? Vem cá, só uma coisa. Se foi entrando mais gente no grupo, o grupo continua chamando PN7. teve gente saindo também do grupo. Então ficava na média, é isso. Não, ficava numa média, óbvio. Mas no dia que sai um, tem que entrar outro, né? Senão... tem que ser assim, senão. Ou no mês seguinte já. Ah, e essa história de mês foi um pouco curiosa, até falando do PN7 mesmo, porque uma das ideias para esse novo universo é que o tempo das histórias teriam que ser o tempo real. Ah, é verdade. Ou seja, as histórias teriam que se passar um mês a partir de quando você lesse a história do mês seguinte, teria que ter se passado um mês na vida daqueles personagens. Pra ficar realista. Isso, pra ficar realista. Pé no chão. É, o PN7, as 6 primeiras edições tiveram 5 minutos de história, eu acho. Já cagou com a ideia aí, já, na verdade. Não, mas eu tô brincando, não é tão pouco tempo assim, mas realmente eles passaram um ano e o tempo realmente da história era de coisa de um mês, dois meses, assim. Então já fugiu da premissa aí, era outra coisa. E não cadê só... o editor desse negócio? Não tô entendendo. Não tinha nada, todo mundo era trabalho voluntário, ninguém ganhava, não tinha dinheiro, acabou o dinheiro. Não dava pra admitir o cara, né? Porque quem ia botar no lugar? Não tinha mais dinheiro? É, tá certo. É, outro super grupo, né? Acho que é, esse é o super grupo que eu gostava mais. Esse era super grupo. É o único, Força Psi. Sim, além do PN7, na minha concepção, esse também era super grupo. Sim, tá certo. Que é, como a gente falou até um pouquinho, né? Lembra um pouquinho a história do Zackman, né? Você tinha um cara chamado Emmett Proudhawk, né? Que reuniu quatro adolescentes, né? Que tinham superpoderes, né? Cara, tentar... sinceramente, esses eram o Capitão Planeta. Ele era... É, por aí. Se você pensar bem, eles eram o Capitão Planeta. Exatamente. Total, olha, um afro-americano, uma Nisei, uma russa, um americano, realmente, e dois americanos. Cara, igualzinho. Capitão Planeta. E aí eles juntavam e viravam um outro maluco, é isso? Isso! É, tipo, caralho, mano. O poder deles, eles invocavam o Falcão Psi. Exato. Cara, gente, mas isso, porra, deve ter sido alguém dessa equipe criativa que criou o Capitão Planeta, cara. Ou não é à toa. Alguém simplesmente roubou, né? Cara, eu acho que o Marco Grodd não tava na criação do Capitão Planeta, não duvido, hein? Pô, vale até pesquisa aí depois pra saber. É, na verdade, quem criou foi o Art Goodwin, né? Então, não sei se tem alguma coisa a ver, se alguém se inspirou. Não, mas... ele passou adiante, porque não é possível, cara. É muito. O que eu gostava no Força Psi é que era uma equipe meio disfuncional. Eles não queriam estar juntos. Sim. Eles não queriam estar juntos. Era um negócio meio obrigatório. Era desenhado pelo Mark Teixeira. É. Ah, maneiro. O Proudhawk, que foi esse cara que reuniu todo mundo aí, esse nativo americano e o índio, que na verdade era muito parecido com o Falcão Psi, que depois eles invocaram. Coincidência, não? É. E esse cara morreu, óbvio, logo depois que juntou a equipe. Ele tinha deixado. Ele era um telepata. E tinha, obviamente, poder de controlar as mentes, etc. E ele deixou uma sugestão de que o grupo não conseguia se desfazer. Exatamente. Então, o cara tentava sair do grupo, não quero ficar com essa galera, porra, pessoal esquisito, não sei o quê, não quero saber dessa galera e tal. Tentava se afastar do grupo e não conseguia. Tinha uma coisa que obrigava. Tá, cara, esse maldição, Falcão aí que isso. Vocês estão falando parece. Vocês já viram um filme do Ben Stiller, Jenny Garofalo, chamado. Heróis muito loucos. Não. Ah, sei qual é. Mystery Man. Mystery Man. Sensacional. Isso. Muito bom. Muito bom. Aí muito tem engraçado. Um cara que é tipo o mentor deles, que tudo fica falando meio em códigos, assim, uma espécie de zoação com encontro e tal. Parece esse Falcão aí, cara. Aí, eu não me lembrava disso. Você já sabe de onde vem a inspiração aí, cara. E Mystery Man era baseado numa história em quadrinho também, que eu nunca vi. Ah, era? Teve? Era. Teve uma história em quadrinho. Gente, mudou meu mundo agora, cara. A história em quadrinho foi antes. Ele foi baseado na história em quadrinho, inclusive. Caralho, vou catar isso. Vale a pena. Cara, e as histórias, assim, eram realmente meio X-Men, né? Os caras eram perseguidos por os odiava, né? Todos eles estavam sendo caçados ou pela Rússia. Na época, né, era tudo ou Rússia, né, os maus, ou... Na verdade era a União Soviética, né? Sim, na época era a União Soviética. Mas enfim, cada um tinha um poder diferente, né, e se juntavam pra formar esse Falcão Psi. Com o tempo também mais... Era assim, terra, água, coração, não é isso? Caralho, ainda tem a Jubileu no grupo, cara. Tem. A telecinética da equipe era uma nipo-americana, na verdade. Não, e eles viviam no orfanato, né, não era? Então eles viviam num abrigo com outros jovens também, mas... E sempre saía briga com os outros jovens, porque tinha uma gangue meio de delinquentes lá que ficava naquele abrigo e sempre arranjava briga com eles. Eles chegaram a... era essa compulsão deles era pra ir pra São Francisco, né? Todos eles tinham que se reunir em São Francisco. E até em algum momento da história esse foco mudou de São Francisco pra Nova York. Até porque em algum momento eles iam chegar em São Francisco. E quando chegou lá... Não, gente, era Nova York, o outro lado do país. Não, pô. Eles foram compelidos pra começar a história de São Francisco já. Teve mais gente entrando pra equipe, né? A menina que tinha o poder de curar, né? Stasis, né? Ela tinha o poder de curar os outros. Tava, ela morre em uma das aventuras. Ela curou a equipe inteira. Tava na merda e ela mesma... Entendi. Sim. Mas vem cá, entrava outra pessoa e junto com eles formava o Falcão Psi? Formava o Falcão Psi. Bastava entrar no grupo? Caraca. Inclusive, eles diziam que já teve ocasiões em que dois membros da equipe conseguiram convocar o Falcão. Eu me lembro disso, só que ele não via com o mesmo nível de poder. Isso, exatamente. Ele era mais fraco, quando era menos gente que formava. Cara, esse Falcão é bem escroto, hein, cara? Tô vendo uns desenhos aqui, inclusive uns que eu acho que é tipo da versão de 2006 aí, moderna. Ah, mais nova, mais nova. Sim. Nossa, cara, porra, não conseguiu melhorar, não. Acho que piorou, né? Eu achava que parecia o Falcão Azul do... Cara, parece muito. É uma versão meio... Tem até um F no peito. Nativa, que nem o Falcão, né? É, exatamente. Tinha um F no peito que nem faltava o Falcão Azul. Faltava só um bionicão. Ele tinha 5 bionicões. Essa galera que andava com ele. Como eu falei, outros paranormais se juntaram à equipe, aí formam casaizinhos e tal, essa coisa. Teve um que largou a equipe, o pirocinético lá, que era o mais... Conseguiu abandonar a maldição? Conseguiu. O telecinético, na verdade, né? O cara que fazia, na verdade, tremer as coisas e tal. Ele saiu, e esse daí não sentiu a compulsão de voltar, né? Inclusive, quando contam a história do líder, meio que contra a vontade dele, dessa equipe, que é o tal do Wayne, o telepata, ele diz que em algum momento o cara acabou voltando pra equipe. Ele fala isso depois, quando termina a série, né? Tem meio que uma entrevista com esse Wayne que nunca foi mostrado isso, futuro, 10 anos no futuro, ele dizendo coisas que não foram mostradas e ele falando como é que foi o futuro dessa galera. Isso que aconteceu no final da série, é isso? É isso. Sim. E ele conta como mais ou menos que, por exemplo, a Jubileu aí, como o Karun falou, ela saiu da equipe, mas voltou depois. Coisas que não foram mostradas e tal. Mas ele dá entrevista, então eles ficaram famosos, ele virou. Mas é um recurso de roteiro pra dizer, claro, fazer alguma coisa, pra dar um fechamento à história, né? Entendi. Sim. Acho que é até interessante falar que, na verdade, esse título foi meio que a porta de entrada pra alguns caras aí que depois fizeram nome, né? O Fabiano Itieza e o Ron Lee. Começou. O Mark Teixeira não tinha feito muita coisa antes também, não, né? Provavelmente foi bem o... Foi bem no início da carreira dele. Exato, né? Anos 80, né? É. Deixa eu ver aqui. Tá falando aqui, o Jonah Hex dele começou em 85, então o Força Psi foi logo depois, em 86. Então foi praticamente, sei lá, o segundo ou terceiro trabalho dele, talvez. O Ron Lim também trabalhou, foi o início do Ron Lim, e sim, a culpa do Ron Lim ter desenhado alguma coisa na vida foi realmente a do Força Psi que abriu as portas pra esse cara. Olha aí. Você não gosta do Ron Lim, né? Não. Eu gosto do Ron Lim, cara. Que isso, que isso, vocês gostam do Ron Lim? Pô, me amarrava nele fazendo aquele surfista prateado no, naquela... Naquela desafio, em um daqueles desafios infinitos, e gostava do X-Men 2099 dele também. Isso, exatamente. Não consegui. E eu acho que a gente conseguiu completar todo o trabalho do Ron Lim, toda a carreira dele. Pelo menos que tem significativo, né? Citando aqui rapidamente aqui esses títulos. A trilogia do infinito, carreira do Ron Lim. Ah, tem o furão, né? Também. E bom, esse foi o Falcão Psi. Próximo. Esse foi o. Não, Força Psi. Força Psi. Força Psi. Isso, Falcão Psi era só o. Era o cara. O Falcão Azul dele. Era só o Capitão Planeta. Capitão Falcão Planeta Azul deles. Falta um maluco. Faltou ter um título, né? Que acho que é o título que ficou mais conhecido, principalmente aqui no Brasil, né? Porque durou além dessas 12 edições que a Abril lançou, que foi Stigma. Que esse era o meu preferido. Em inglês é o Star Brand, é isso? Star Brand. E é o melhor personagem do... Sim, acho que qual é a história é o mais bem trabalhado. Cara, é uma história meio Lanterna Verde, né? Ele recebe poderes, né? Poderes... Por causa do Clarão lá? O Evento Branco, exatamente. Evento Branco. Ele recebe uma marca, não é um anel, é uma marca que ele recebe na mão. É uma tatuagem, né? Mega, e que deixa ele mega poderoso. Poderoso, mas infinitamente poderoso, quase. E o legal desse cara, né? É que ele tinha uma personalidade meio, sabe, bem um Peter Parker mais velho. Mas era um cara bem normalzão mesmo. Tem verdade. A forma como foram mostrando a personalidade dele, ele toma esporro dos outros, ele toma esporro do amigo que fala, cara, olha só, você é um mecânico que trabalha aqui, mas pô, tu é inteligente pra caramba, mas você fica trabalhando aqui porque você quer, no fundo, você quer se sentir melhor do que as pessoas que estão à tua volta. Entendeu? E ele era meio assim mesmo. Era um cara assim que tu via que ele queria fazer o certo, que ele era inteligente, que ele tinha o potencial e tal, mas ele ficava preso. Absolutamente desperdiçado. Totalmente. Todo o potencial dele desperdiçado. Então, ele tinha, além do, né, do uma origem diferenciada, ele tinha uma personalidade diferenciada. Sim, ele tinha. Inclusive, foi o primeiro cara que eu vi nos quadrinhos, assim, que logo nas primeiras histórias estava ele tinha um par romântico. romântico e tinha outro, uma namoradinha por fora. Caralho, entendeu? Filha da puta. Inclusive, isso é John Romita Jr. desenhando? Já, começo foi ele. O Jim Shooter escrevendo no início, né? A história dele é mais ou menos assim. Essa namoradinha dele, no início, era uma mulher já que divorciada, com filhos e tudo, e ele tava lá e sacaneava a mulher com uma amiguinha, uma peguetezinha que de vez em quando ele ligava. A patinha, né? A patinha. Pô, e o traço do John Romita Jr. já tá maneirinho aí, já tá. Já tá. Ah, tá sim. Legal, tá. Né? Melhor que hoje, diga-se. Bem melhor do que hoje. Inclusive, uma coisa que o Jim Shooter diz é que, assim, o John Romita Jr. na época já era muito mais conhecido que qualquer outro aí. Foi pra onde foram os 20 mil, né? Não, ele diz que nem isso. Ele falou que o John Romita Jr. falou, cara, eu tô contigo, você entrou nessa daí, eu vou com você. Tanto é que quando o Jim Shooter foi demitido da Marvel, quando o Jim Shooter foi demitido da Marvel e saiu do título, ele saiu junto, ele não continuou desenhando, acabou, tipo, só tô aqui pelo meu amigo. Eu só fazia isso daqui de graça, meio que de graça pro meu amigo. Não vou desenhar mais aqui de graça pra vocês. O estigma acabou sendo que aí o John Byrne assumiu, né, tinha na época o Howard Mack era o responsável aí pela edição das histórias do Sigma. O John Byrne levou o título pra um caminho um pouco mais diferente, né? Assim, ele jogou o título no lixo! Foi isso que ele fez, tá? Não, ele deu um jeito. Foi a pior coisa que o John Byrne fez em toda a carreira dele. Não, ele fez uma única razão. Ele não gostava do Jichu. Foi só por causa disso. Não, ele queria dar um fim a essa história toda de novo universo. Então, o que ele fez? Também! Olha só, presta atenção. Uma das primeiras coisas que ele faz é o quê? Ele destrói a cidade de Pittsburgh. Porque é a cidade que nasceu o John Shooter. Caralho. Não, era a cidade onde o Estigma vivia. Uma das coisas que ele tenta fazer, aí é que contam a história de como surgiu o Evento Branco. O Evento Branco teria surgido porque um dos portadores dessa marca Estigma, dessa Star Brand, né, a marca da estrela em tradução literal do inglês, ele tentou passar essa marca para um asteroide, ou seja, para um corpo inanimado. E essa marca não poderia ser passada para um corpo inanimado. Quando ele tentou fazer isso, aconteceu o Evento Branco. Pariu, espera rapidinho, desculpa. Calma. Vai piorar. Porque inicialmente era alienígena envolvido e também não podia. Tem que ser pé no chão. Então muda tudo. Mas peraí, esse personagem foi aproveitado pelo Jonathan Hickman nos Novos Vingadores. Sim, foi. Puta que merda, brother. Caralho, puta que me pariu, cara. Mas ele era legal. Era muito engraçado as coisas, tudo, essa noção de você ter superpoderes e como lidar com superpoderes é mostrado no Stigma como raramente você viu nos quadrinhos. O cara tem um monte de poder. E agora? Ele fazia tudo errado desde o início. Tem até uma história que você tá falando. Assistiu que leu o Major Bummer, cara. Major Bummer é isso com humor. Então, o Byrne coloca um pouco disso quando ele escreve o Byrne fixação de se colocar na história, né? Tem uma história do Stigma, em que aí ele já tá casado com a Patinha lá e tal, a Patinha que tenta convencer ele de que ele tem... Eu também torcia pra Patinha. A peguete dele eu também torcia. Tanto é que depois eu nem sei o que aconteceu com a outra. Na verdade, ela assumiu das histórias. Ela convence ele de que ele tinha que, se ele era um super-herói, se tinha superpoderes, ele tinha que usar uma roupa com design. Uhum. Ele coloca uma roupa... Eu lembro dessa história. Foi a única história da fase do Byrne que eu gostei. Não, essa foi muito... Da convenção, né? Aí ele vai numa convenção de quadrinhos pra falar, e o Byrne tá lá. Aí aí ele chega lá falando, né? Não, porque tal, sou super-herói. Ele fala, sou super-herói. Sou super-herói e tal. Aí o Byrne começa a falar, cara, olha só, tem coisa, cara, que só funciona nos quadrinhos, porque nos quadrinhos existe uma coisa chamada de suspensão de descrença. Porque na vida real isso não funciona, cara. Ele falou, eu olho pra você aqui. Por exemplo, já sei que você atua aqui mais ou menos pro Pittsburgh. Já sei que você trabalha nessa área. Por exemplo, olho pra tua altura. Já sei que você tem mais ou menos uns 2 metros de altura. Olha já aqui, sei que você é branco. Pela tua máscara já dá pra ver que você é branco. Já sei que seus olhos são de tal cor. Você queria ter uma napa considerável. Exatamente. Ali já, aí bem proeminente. Se eu sou um mega criminoso, eu vou colocar toda a minha, sei lá, meu exército aqui pra buscar alguém com essas características aqui por Pittsburgh. Deve ter o quê? Uns 20, 30? Ok. Vou acabar chegando em você. Ou seja, não adianta nada se tua máscara aí. Isso não funciona na vida real. O Bane dava esculacho nele. Dava esculacho, na verdade, no conceito da parada, né? É, é verdade. Sim, sim. É verdade. Tipo de coisa. Ele fala, isso só funciona nos quadrinhos. No mundo real, isso não funcionaria nunca. Entendeu? Aí dentro, ele dá uma sacaneada justamente nisso, de que, assim, essa ideia de tentar fazer um universo, esse universo que você olha na tua casa, não é muito, não vai muito além da página 2, né? A coisa não. Tá aí, esse eu fiquei curioso. Esse eu acho que eu pegaria pra ler, viu? Não é. Ele faz isso. Tem uma outra coisa, ele fica. É um herói bem, bem estranho, né? Quando ele destrói toda Pittsburgh, é óbvio que ele cai em mega depressão, fica mal pra caramba, fica sem rumo e tal, não sei o quê. Eu sei que ele tá. Numa dessas histórias do Bernie que eu também lembro, ele tá com uma mulher no quarto e a mulher fala: cara, olha só, preciso que você me libere. Você me salvou. Parece que ele tinha salvado ela lá na explosão de Pittsburgh, ele tinha salvado ela de alguma da morte, etc. Ela fala que ela tá com ele no quarto há dias, e segundo ela já tinha agradecido a ele de todas as formas possíveis e imagináveis, mas que ela precisava que ele liberasse ela, e ele não liberava, sabe? Ele era o cara, não posso deixar você ir. Aí ficava lá meio que na depressão, e não, ou seja, não é um super-herói convencional que você tá acostumado a ver, é uma coisa bem mais... É um cara problemático mesmo, né? Beijo, não é problemático... Não, como é que eu vou pagar minhas contas? Não, é exatamente. Ele tinha problemas sérios mesmo. Um analista faria muito melhor a ele do que qualquer superpoder, na verdade. De qualquer evento branco. Exatamente. Só pra explicar essa questão do que ele falou de Pittsburgh, né, que o Laurentino citou. Na verdade, o que acontece? No meio das aventuras dele, ele acha, pô, tô com poder demais, eu tenho que me livrar de um pouco de poder. E aí o cara dá uma ideia, tipo, você tem que soltar um pouco do poder num objeto. Como foi o evento branco? Só que ele não sabia disso ainda. Exatamente. Só que ele fala, o cara fala, não, você vai até a Lua, até, sei lá, vai até Urano, Plutão, sei lá, vai fazer isso. Aí o cara fala, quer saber, eu vou fazer. Vou fazer aqui, isso aqui em cima de Pittsburgh mesmo, né? Vou passar um... poder pro meu alter, pro um alter. Aí quando ele faz isso, explode, né? Como se fosse uma bomba atômica. Caralho, bro. Que isso aqui, e virou... E é chamado de evento negro, né? Porque é uma bomba, né? É como se fosse uma explosão negra que oblitera totalmente a cidade. Não dá poder pra ninguém, só destrói mesmo. Pode destruir. Exatamente. Destrói. E aí, Pittsburgh fica conhecido como Pitt, só. Isso, poço. O poço, né? Puta que pariu, que ele destrói o Berg e deixa só o Pitt. Destrói a cidade e fica só o buraco. Não, e tem mais uma coisa depois disso tudo, né? Que ainda, isso ainda foi publicado no Brasil, que foi o filme do filho. Isso, dele, né? Na verdade ele teve. Pois é. Aí que a coisa ficou completamente viajada. Então, vamos começar na parte fácil. Qual é a parte fácil? Ele gerou esse filho com a esposa dele na época, a Patinha, enquanto ele ainda tava com poderes, né? Tava ainda com Star Brand, ainda tava lá de posse de poderes dele. Ele gerou esse filho, né, com ela, usando os poderes, né? Quer dizer, usando os poderes, mas ainda com os poderes. Aí o que acontece? Esse filho que foi gerado, ele já nasce com toda a consciência e todo o poder do estigma, né? Sim. E aí, ele, sem querer, obviamente, ele já tinha consciência, já tava bem legal, então, não vou ficar aqui nessa escuridão, não, quero sair. Pum, psh, matou Patinha. Só nessa aí. Simples assim. Simples assim. Bom, tá meio escuro aqui, não tô gostando, não curti, vou sair. Vou ver o que tem lá fora, vou ver o que tá rolando. E aí ele sai, mata a mãe no processo, né? E aí ele toma conhecimento de... aí eu vou deixar pra vocês falar, porque é enrolação... Não, fase sensacional, gente, do Birne no título. Você ouvinte, muito bom. Você ouvinte, preste muita atenção. Se você perder o fio da meada agora, vai ser difícil pegar depois. Não, primeiro que ele acha, né, o... Como é que é? É um faxineiro, né? É um faxineiro. Um veterano da guerra. Mesmo. E ele dá um pouco do poder, né, do estigma pra esse faxineiro, que é um senhor de idade, né, pra ele cuidar um pouco do mundo, né, porque ele tinha mais sabedoria, né? O filho, você quer dizer, o filho dá isso, filho. Pra ele ser... Porque na época o Kenneth, né, tava sem poderes até, se eu não me engano. Ele tava insano, tava né? Tava fazendo essas maluquices aí, como prendendo a mulher, por exemplo, como você tem. Isso, né? E aí, depois de um certo tempo, né, depois de algumas aventuras, essa criança, ela volta, né, ela volta a encontrar com o Kenneth, né, traz esse faxineiro também junto, né? E aí, aí ele traz uma terceira pessoa, né, que é o... Acho que foi chamado de... Se não me engano, era o ancião, o ancião, isso. Que é o cara que deu o poder pro... Que é o que causou o evento branco, que deu o poder. É, o velho. O cara que tinha o poder que tentou passar pro asteroide lá, lembra que eu citei? Isso. E que criou o evento branco. Esse ancião aí, esse velho que tinha esse poder aí... Então, ele até foi um inimigo recorrente nas histórias do Stigma, porque depois que ele passou pro Kenneth o poder, ele ficou tentando recuperar o poder. Se arrependeu, sim, tentou recuperar o poder depois de volta. É, e só mais um detalhe em relação a isso, só com uma curiosidade, entre as coisas que, quando ele passou o poder aí pra esse faxineiro aí, pra ele tentar resolver o mundo, né, quando a criança da estrela, né, que chamam, a criança da estrela resolveu passar pra esse faxineiro pra ele resolver o mundo, uma das coisas que o cara falou, esse negócio de morte é muito triste, né, é um negócio muito ruim esse negócio de morte, vai acabar com a morte no mundo, né, então aí ele, pronto, usa o poder dele pra acabar com a morte no mundo, e aí acontece uma merda federal. É gente que perdeu membro, está decapitado vivo ainda e tudo. Aí que o cara se deu conta de que esse papo de acabar com a morte não é tão legal quanto parecia num primeiro momento. Não, e pra terminar, né, o que acontece? Essa criança reúne todo mundo, né, e fala, descobrir qual que é o problema que tá acontecendo, né? Porque quando o Stigma, quando o velho tentou jogar o poder no Stigma, o que aconteceu? O poder voltou no tempo e atingiu ele. Cara, ninguém pensou então, nisso. Stigma criou a si mesmo. Ninguém pensou nisso antes. Na verdade, a história é a seguinte. Esse velho que tentou passar pro asteroide era o próprio Kenneth, isso, envelhecido, que tinha sido jogado pro passado. Ou seja, ele criou a ele mesmo. É uma, realmente é uma corda, é uma cobra mordendo o próprio rabo. Ah, isso aí é o John Byrne fechando o tampo da parada. Exatamente. É dizendo, olha só, esse evento branco, tudo aconteceu por causa do Stigma, e quem criou o evento branco foi o próprio Stigma. Essa Star Brand é uma coisa que só surgiu por um paradoxo temporal. Uhum. Entendi. Ah, fechou maneiro, pô. Uma história viajadona, né, cara? É uma parada bem. Mas e foram quantos números, então, do Star Brand? O Star Brand durou mais, né? É, não foi que durou mais, não. Tiveram outros com mais números. É porque ele durou a mesma quantidade, porque em um determinado período de tempo ele ficou sendo publicado bimestral. É. Então ele teve 19 edições, os outros tiveram, os que foram mais longevos, chegaram 32. Mas acho que terminaram por mais ou menos pela mesma época. É, 89, por aí, né, o finzinho de... Isso. E esse título realmente foi o único, essa fase final que foi mostrada aqui no Brasil. Isso. Através de mais tarde, depois que foi concluído. Isso, foi publicado em Super Aventuras Marvel. Era Super Aventuras Marvel aqui no Brasil, essas histórias. Isso. É, toda essa fase do Byrne foi, se eu não me engano, se não foi publicado aqui no Super Aventuras Marvel, foi quase tudo, né, porque... Acho que foi quase tudo saiu aqui. Esse final, por exemplo, do Novo Universo, foi todo publicado aqui. Sim, sim. Isso você leu aqui, então? É, eu falei aí mesmo, Super Aventuras Marvel. Aí o Garavello vai dizer exatamente as edições, hein, sobre... É isso que eu tô tentando pegar aqui. Eu acho que parte disso foi até pressão dos leitores também, né? Que as revistas acabaram e, poxa, e aí? Não vamos ter mais nada do Novo Universo? Olha, sinceramente, eu queria achar que sim, mas pra dizer a verdade, acho que não. Você acha o quê? Que foi porque era o Byrne que tava desenhando? É, eu acho que era o Byrne. Mas eles diziam isso. Pode não ser verdade. Duvido. Achei aqui, Super Aventuras Marvel de 108 a 116. Isso sendo publicado em 91 e 92, quer dizer, quase 3, 4 anos depois que acabou, né? Isso, é. As revistas que eram lançadas aqui no Brasil. Eles queriam uma explicação, pelo menos. Ah, isso pode ser, não sei. É explicação, eu acho que... Eu explicação lembro de por que isso. Vocês fizeram esta merda. Eu me lembro de ter lido isso na sessão de cartas, eu acho, da Super Aventuras Marvel mesmo. Quando eles anunciaram que iam trazer a história com o Byrne, explicando. Ele vai explicar tudo, qual é a razão de ter acontecido o evento branco. Calma, pessoal. É demonstrado. Eu fico com pena do Jim Shooter, cara, porque ele fala disso. Ele fala, pô, na época eu mostrei até pro Stan Lee, ele disse que era maravilhoso. Aí outro dia eu li uma entrevista do Stan Lee, ele falando que, poxa, nossa, foi um erro muito grande. Eu não acredito que fizeram isso. 20 anos depois, né, na verdade em 2006, 2007, eles lançaram uma nova versão, né, que era o New Universal, que era uma minissérie com o Warren Ellis escrevendo, mas também acho que... Eu achei que fosse pra frente esse negócio e não deu em nada, né, cara? É, acho que vocês leram isso aí? Era legal, pelo menos? É, nem cheguei perto, sinceramente. Não me arrisquei. Eu li só o primeiro número e não me ganhou. Não me ganhou mesmo, assim. Porra! Era pra eu pegar. Você era que pra... gostava de Cyberpunk e os caralho a quatro, parece não ter te ganhado. Não, olha só. Na verdade, traduzindo o que o Caruso falou, ele acabou de dizer: você que não tem critério nenhum. Não gosta de porcaria. Imagina só, devia ser muito ruim mesmo. É, mas era mais ou menos isso mesmo, cara. Cara, e esse, ao contrário da outra versão, foi uma história que não se concluiu, né? Pelo que eu li. Sim. O Warren Ellis deixou pelo meio do caminho. Parece que o pessoal da Marvel não quis continuar. Ele perdeu parte das histórias que tinham no computador dele. Ele fala que perdeu os arquivos e aí decidiu parar com a história. Que caveira de burro isso aí, hein? É. Mas pra você ver, né? Nos Vingadores do Rickman ele usou algumas coisas, né? Ele apresentou um novo estigma, que também chama... É, também chama Kevin Conner, o outro cara, né? Chama Night Mask, né? Não? Sim, que tá saindo agora nos Estados Unidos. Não tem nada a ver com o Night Mask. O estigma acho que tem pouco a ver, mas o... Sim, o estigma é... É praticamente o mesmo personagem, né? Só muda que ele é adolescente. Qual é o título dessa edição do Warren Ellis, pra procurar aqui? Chama New Universal Tudo Junto. New Universal. É. New Universal, é isso mesmo. Deixa eu botar aqui pra você... Nossa, que viagem, cara. E tem o Sombra no meio? Tipo, Sombra não, o Aranha? Não. Ué, não. Então eu tô abrindo uma outra parada aqui. Não, o Aranha? Tem tá tudo junto, né? É New Universal Tudo Junto. Tem um 1959 aqui, o Aranha... Ou pelo menos eu não lembro disso. Não, tem uma edição New Universal aqui que é 1959. Agora, o que tem a ver com o Aranha? Realmente eu não lembro. O Aranha é aquele, né? Você sabe o que eu tô falando. Ah, o Spider. Assim, o Spider. É, o Spider, isso. É, Spider, não, parece mesmo. Meio Sombra, meio o Spider. Mais meio... O herói pulp. Isso. Uhum. É, eu realmente confesso que nunca vi nada do New Universal. Nem posso falar. Pô, mas parece bem desenhado. Não, é, o desenho não tava ruim, não. O desenho, eu... Cara, como é que vocês não, porra, não ficaram curiosos pra ler essa merda? Vocês são as únicas pessoas do planeta que conhecem. É, eu até imagino, porque, pô, o Warren Ellis, de vez em quando ele faz umas coisas horríveis, mas quando ele acerta, caraca, ele é muito bom. Mas olha só, como eu falei, eu peguei, li o primeiro número, não me animei muito, e aí quando eu reli, pô, eu li essas coisas todas pra poder gravar esse podcast, entendeu? Ainda assim. Bem que temos Leandro Laurentino. Mas assim, não, acabou que não deu tempo, senão teria lido também o New Universal. Teria lido tudo. É, teria lido, acabou que o tempo também é fogo, né, pra conseguir. Mas enfim. Mas tem cara de ser meio bosta mesmo. Texto pra caralho. Não, tu não tá falando isso, texto pra caralho. Não é possível, cara. Não, cara, existe uma diferença entre diálogo e texto pra caralho. Diálogo, porra, oral e tal, é maneiro. Agora, porra, aquela fase do X-Men do Warren Ellis, desenhada, pô, Simon Bianchi desenha bem pra caralho. Acho que era Caixa Mãe, sei lá. Caixa Fantasma, né? Caixa Fantasma? Não entendi porra nenhuma, cara. Texto pra caralho. O problema não é diálogos, é recordatório pra cacete. É. É isso que pode ter. Pô, mas assim... Isso aí vira aula de latim, com o poder de fazer a gente dormir. A gente dormir igual a mulher lá do PN7. É, mas acho que falamos tudo, né? Nós falamos... Cara, acho que de falar o título, a gente já falou mais do que qualquer pessoa mais falou sobre... Na realidade, eu acho que esse podcast virá referência mundial... É mesmo. Esse novo universo. Tratar de botar uma legenda no podcast aí, vamos... É, exatamente. Não, vamos botar uma legenda aí e tentar internacionalizar o podcast. Pra mim foi uma verdadeira aula, eu não tinha conhecimento desta porra. Sabia que houve aí uma tentativa, mas... Não é também como se você não pudesse viver sem saber, né? Não, mas é maneiro, né, cara? Saber uma parada dessa que aconteceu no universo Marvel e você não tem conhecimento. E bem ou mal foi a iniciativa que acabou depois fazendo que a Marvel fizesse outras coisas do gênero. Foi exatamente. Por exemplo, o Mario 2099, Ultimate Marvel. A ideia de fazer universos paralelos, né? Cara, eu ainda, se eu esbarrar com esse New Universal aí, eu acho que eu ainda dou uma chance, sabia? Tem umas capas bonitonas. Verdade. quando instituíram essa coisa de números aí pras terras Marvel, a Terra do Novo Universo ganhou um número. Agora eu não vou lembrar qual era. Cara, um número imenso. Tantos, mas não vou lembrar agora. O engraçado é que isso me deixa mais preocupado que com a DC. A DC, pelo menos, quando criava a Terra, tá, Terra 2, Terra 3. A Marvel, quando cria uma Terra, assim, Terra 5.440, 1.235. Pô, peraí, né? Tenta manter em 52, que é um número administrável, né? A Marvel exatamente. Tá lá com 140 mil e tanto e não tá nem aí, pô. Eles são muito mais pretenciosos que a DC nesse sentido. Mas, pô, acho que esse Star Brand também, se por um acaso encontrar um desses comic beans aí que fica, tipo, abandonado numa loja de quadrinhos nos Estados Unidos, eu dou uma chance, cara. Eu gosto muito de John Romita Jr., quer dizer, no passado, né? É, concordo. Não, falando sério, eu acho que vale a pena. Inclusive, deixa essa dica aí pro ouvinte. Ouvinte, você não precisa ler nada, absolutamente nada, nem aqueles que a gente disse que era legalzinho. Você não precisa ler desse novo universo. Mas agora, Star Brand. Star Brand, eu acho que vale a pena. É um título exatamente. Legal mesmo. Sim, sim. Acho que o Stigma é o personagem que foi melhor trabalhado mesmo, né? Não duvido que um dia a Panini lance o encadernado do Stigma. Olha. Ai, eu duvido demais. Não sei, cara. Eles estão lançando tanta coisa, eu não sei. Eles lançaram Homem-Máquina, né? Então, pois eles lançam cara. Tudo, cara. Eles só não lançam o que a gente quer, cara. É verdade. Se tem alguém, eu acho que esse é o parâmetro. Se tem alguém que quer alguma parada, eles falam, não, rápido. Vamos lançar outra parada. Rápido. Isso. Cancela esse aí. Que... Isso daí. Tava saindo agora, mas a gente vai cancelar. Eles não terminarem, eles não encerrarem aquela jornada do Guardiões da Galáxia, que não, era bem boa, cara. Do, legal. As histórias do Nova. Do Dan Abnett e o outro maluco lá. Andy Lane e Dan Abnett. Pô, isso é bom pra caralho. Muito. E maior hype agora por conta do filme. E não entendo por quê, cara. Não, publicaram os mesmos 6 números, publicaram 3 vezes. Publicaram em Marvel Apresenta, publicaram quando fizeram esse quadrinho lá, e publicaram. A Salvati publicou agora. Pois é, saiu. E vai vir o segundo filme. Era realmente pra eles manterem o pique. Pois é, não dá pra entender mesmo. Não dá pra entender. Starman, que é do caralho, publicaram a primeira parada só, o primeiro lá. Parou, pois acabou. Mas cá entre nós, Starman é sensacional. Talvez foi a melhor revista seriada dos anos 90. Mas, bicho, tinha que lançar com aquele encadernado caro pra cacete. É, não precisava ser daquele jeito. Ah, não. É, hoje em dia, isso eu já ouvi até o Levi Trindade falando que. Isso seria mais barato. É, eles teriam. Eles estão com uma forma agora de baratear os custos. Imprimir na arte. Pois é, deve ter uma porrada de escravinho da Panini. É, exatamente. um dia você vai ver, vai abrir um gibi da Panini e vai estar lá. Ó, por favor, me salve. Vai ter uma mensagem escrita. Isso, por favor, me salve e tal. Com certeza. Não acho que vai demorar muito pra isso acontecer. É, mas enquanto isso não acontece, né? Acho que de beber barato. Exatamente. Né? A gente vai aproveitando aqui pra encher nossa estante de encadenados aqui. Bom, gente, acho que nós falamos tudo o que era possível e até o que não que era impossível falar desse novo universo, né? Essa ideia de 30 anos atrás, pra você ver como a gente é velho pra caramba, né? É, a gente leu isso, incrível, né? Menos o Caruso. O Caruso não viu, né? Sim, o Caruso. Não, mas realmente é incrível vocês terem lido isso, realmente. Incrível. Ainda mais o Leandro que leu agora. Tipo, leu. Isso dá uma pauta. Vamos reler esta merda toda novamente. Isso é. A ideia foi dele, ele que se vire pra reler tudo. Isso aí. Pois é. Ele que se vire pra ouvir esse podcast que ninguém mais vai querer ouvir. Pois é, também tem isso. A gente vai ver lá. O primeiro podcast, o primeiro quadrincast com um download. Do Leandro, claro. É bom você tratar de fazer vários usuários fakes aí. É, fazer isso, pra tentar não cair a média do site. Vamos ver lá. É. Baixado por Cyforce, por Star Friend. O shooter, shooter não estava tão ruim. É. Team Shooter, com CHU. Bom, Caruso, faz aí o seu jabá, né, dos podcasts que você participa, do que você quer de projetos. Eu fui oficializado como membro fixo dos podcastinadores. Então, um podcast sobre filmes e séries de TV. Quem quiser, eu acho que a base dele ali é no Abacaxi Voador. Ele também tem Facebook, essas coisas e tal. Mas, e no Abacaxi Voador também tem a Caverna do Caruso, que eu escrevo indicando quadrinhos obscuros toda quarta-feira. E eu respondo comentários de todo mundo lá, porque eu sou extremamente carente. Então, porra, você tá ouvindo aí, entra lá e troca uma ideia que eu vou adorar. E anunciar também a minha fanpage. Tem uma fanpage no Facebook, que eu não tenho Facebook, né? Não tenho perfil. Mas fizeram uma fanpage, está sendo administrada lá pela minha empresária, olha só que chique, que aí indica lá todos os trabalhos e vira meio base para isso também. Quando sai um podcastador novo, vai para lá. Quando sai a Caverna do Caruso, vai para lá. Quando tem um trabalho aí solo ou qualquer parada, também vai para lá. Aliás, esse Quadrincast vai sair quando? Acho que daqui a 2 semanas, talvez, provavelmente. É, então acho que é isso que eu tenho pra divulgar aí. E o Multishow Play, quem quiser ver os meus trabalhos na televisão, procurar o Estranhamente, de Cara Limpa, Muito Giro, tá tudo lá disponível interneticamente no Multishow Play, basta a pessoa se cadastrar e procurar pelo meu nome lá. Beleza, obrigado pela sua presença aqui, cara. Pô, foi um prazer, cara. Sempre divertido aprender coisas novas no mundo dos quadrinhos. Eu achei que eu não tinha mais nada pra aprender. Pô, estava extremamente enganado, cara. Foi uma verdadeira aula de latim. Tá quase dormindo, cara. É, mas se você gostou desse programa, se você quer saber um pouco mais do Novo Universo, se você quer perguntar pro Laurentino tudo sobre o Novo Universo, afinal ele vê tudo. Ele tira você todas pode as suas dúvidas. Exatamente. Você pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, quadrincast@quadrim.com.br, pro nosso Twitter, quem que vai dizer o nosso Twitter? @quadrim. É isso aí. O nosso Facebook. Que é facebook.com/quadrincast. Que também no nosso Instagram, @quadrincast. E lembrando que a gente tem o nosso projeto lá no Padrim, padrim.com.br/quadrim. Se você gosta do nosso programa, quiser contribuir para a gente manter o site no ar, né, conseguir melhorar um pouquinho, fazer uma edição terceirizada para poder tirar um pouco do trabalho das nossas costas, né? Afinal, gravar é gostoso, mas editar demora pra caramba. Oh, caramba, lembra? Então, pode ir lá, padrim.com.br/quadrim, qualquer valor aí que você quiser, tem para recompensa para 5, para 10 reais aí. É só dar uma olhadinha e contribuir com a gente. É, deixa eu só dar um recado aqui pro Rodrigo Campos, que fica postando direto lá no Facebook, tá? Ele comenta todos os podcasts aí e tal. Bacana esse trabalho que ele faz de fazer um podcast da Marte, pra todo mundo. Isso, é. Ele comenta cada 2 minutos do podcast. Acho bacana isso. Ele faz isso nos comentários e tal. É dizer pra ele que a gente não ignora o que eles falam. Não. A gente vê, assim, a gente acha alguns temas a gente não vai falar mesmo, outros a gente vai falar, sim. Ele falou para falar de Cartas Selvagens, isso é uma coisa que eu tenho vontade de falar também um dia. Caraca. Mas assim, um dia a gente vai junto com GURPS. É isso, era. E que mas tem a série de livros que tá saindo aí. Vem agora. Cá, Laurentino, você vai ler todos os 16 livros da série Cartas Selvagens antes do podcast? Os 4 que saíram no Brasil, eu leio. Os 4 é porque eu tenho já. Então fica mais fácil. É, nos 16 não dá. Mas enfim, a gente pode fazer um dia, vamos falar sobre outras coisas também. Mas assim, uma coisa, Rodrigo, e pra todo ouvinte do Quadrincast, o pessoal às vezes reclama que a gente fica só em Marvel e DC. Não, cara, a gente faz muita coisa fora do Marvel e DC. O problema é que as pessoas não baixam o que a gente faz fora do Marvel e DC, entendeu? Então, se você quer que a gente faça mais conteúdo fora do Marvel e DC, divulga, pede pra mim. Baixa aquele do Invencível que a gente fez. Isso, exatamente, nossa. Do Invencível. Olha aí, tem bastante coisa. Olha, se baixar esse do novo universo Marvel e divulgar, já é uma mostra que o pessoal gosta de umas coisas meio alternativas também. Talvez, né? Eu não esteja agora realmente no podcast certo pra falar isso. Depois eu repito nos próximos, então. Mas, talvez o público-alvo desse podcast não vai ser realmente impactado por isso que eu tô dizendo, mas é verdade. É, mas é isso aí, gente. Então, agradecemos aí quem acompanha a gente por essa viagem, por esse universo de 30 anos atrás, 1986, né? Eu consegui acertar até o fim. Aí. Opa. Isso. No final, tu tinha que acertar. É, exatamente. Alguma hora o Alzheimer tinha que ir embora, né? Bom, gente, mas fica aí o nosso abraço e até a próxima. Valeu, galera. Valeu, gente. Valeu. 86, porra, o que eu tô falando? Eu tô confundindo. É muito velho, eu tô começando a ficar com Alzheimer, provavelmente, então não ligue muito se eu começar a falar aqui da Guerra Civil, tá? Não a Guerra Civil do Capitão América, americana, mas a Guerra Civil... Exatamente, então, né? Você falar alguma coisa de Lincoln, sabe? Mas, só isso aqui, deixa eu ver o que o velho aqui falou, que ele me mandou uma mensagem aqui, vamos ver se... Na verdade, esse é nosso amigo Carlos, o velho, ele tá, ele tá digitando, tem 45 minutos que ele tá no WhatsApp aqui. Eu espero que... Provavelmente é, entrarei. Paralelo off aqui na Titans Hunt dessa semana não, né? A última que saiu, o Dick Grayson voltou a vestir o uniforme de Asa Noturna. Sério? Tá legal pra caramba, cara. Tô gostando. Eles vão relançar o título agora. Isso foi pedido do Laurentino, tenho certeza.